Grande Asno, e aí, Pia, beleza? Cara, eu vi teu podcast da Cilada ali. Velho do céu, você se livrou de uma, hein? Puta que pariu, Hernani. Mas foi de uma mesmo, que nem você falou ali, uma gostosa, peituda. Seu cara ia comer sem camisinha. Cara, eu comeria. Por Deus do céu, eu comeria. Eu não posso ser buceta, velho. Eu sou que nem a sulfúria com esse lado de buceta. Eu comeria mesmo, sem dó nem piedade. E um detalhe, eu detesto camisinha. Nossa senhora, eu tinha me fudido tudo nesse B.O. teu aí. Só que, cara, é o seguinte, esse casal de amigo teu foram bem filha da puta, hein? Porra, a guria sabia 2 dias antes dessa parada da outra tá grave, não te avisou os bagulho. Ela provavelmente sabia que esse negócio ia te lascar todo, cara. E nenhum deles falar nada. Eles queriam mais ver você se fuder. Porra, você tá bem de amigo, hein, Hernani? Caralho, velho. Porra, que nem tu disse ali, tu gosta deles, tudo. Mas, velho, pelo amor de Deus, a rapaz com os amigos desse teu cara não precisa de inimigo, não. A guria sabia 2 dias antes desse teu B.O. aí. Puta que pariu, Hernando, deixa quieto isso aí, velho. Meu Deus do céu, sai fora desse povo aí, que esse tipo de inimigo, esse tipo de amigo, você não precisa não, velho. Meu Deus do céu. Um abraço, hein, Asno, fica com Deus aí, se cuida, cara. E juiz nessa cabeça aí, tá? É, nas duas cabeças, hein, Zé Ruela. Fica na punheta aí, que é melhor do que ficar segurando esses B.O. do caralho aí. Um abraço, cara, fica com Deus, hein. Começa agora. Cinco mais. Sociedade Primitiva. Sociedade Primitiva. Salve, salve, confraria. Hoje é o programa especial de carnaval. Só que eu não vou mentir pra vocês. Eu não sou mentiroso, eu não finjo as coisas aqui. Então eu vou ser sincero com vocês. Eu não tô na vibe ideal pra gravar isso aqui. Porque me aconteceu hoje uma situação muito chata. E... na verdade, duas situações, mas eu vou me esforçar, tá ok? É especial de carnaval. É, eu não sei se você tá ouvindo isso aqui antes, mas vai rolar um encontro com os ouvintes de no bloco. Vai ser um prazer encontrar você, ouvir sua história de fossa. Vai estar o Thiago Limeira lá, que é um gênio, que é um crânio. Ele vai poder filosofar aí com você. E a gente vai dar risada, e a gente vai esquecer um pouco dessa vida. Porque a vida é uma agonia eterna, a vida é um vazio eterno, é sempre o desespero, é sempre o sofrimento. Então, quem sabe, se você encontrar outras pessoas que pensam parecido com você, você vai ter um acalento, tá? Vai ser dia 10, nós vamos encontrar num bar que tem no subsolo da Galeria do Rock, em São Paulo, capital. E você vai ter essa oportunidade aí, e eu não sei quando eu vou encontrar de novo vocês, sem previsão nenhuma. E não tô aqui falando porque, não, o Hernani quer... fazer drama, não, eu não sei mesmo quando que eu vou encontrar vocês de novo, tá? Vão começar novos compromissos na minha vida aí, muito em breve, então eu já aviso pra vocês, assim, é uma oportunidade. Eu recomendo que, se você vai ficar em casa enchendo o saco, reclamando, e não vai fazer porra nenhuma, vá lá que pelo menos você vai encontrar pessoas que pensam parecido com você, você vai poder dar risada, vai ser um rolê de paz, sem confusão, só se alguém, vamos supor, se encostar, é lógico, se encostar aí, a gente vai numa banca aí de uns 10, 15, vamos supor que encosta aí 8 malucão falando, arrumando encrenca com a gente, é lógico, aí nós temos que se defender, né, é óbvio, mas assim, não vamos pra arrumar confusão, não vá com camiseta partidária, não vá com camiseta de rock, pode dar confusão. Não vá com camiseta, por exemplo, do Sex Pistols, do Ramones, porque provavelmente vão ter muitos skinheads. São Paulo é uma cidade com muitos skinheads, os caras são extremistas, eles não entendem, às vezes, que você só gosta do som, entendeu? O cara lá perdeu o braço por causa de uma camiseta do Ramones, nem punk não era, entendeu? Então é uma situação assim, evite confusão, não vá pra dar PT, vá pra beber legal, pra ficar legal, se você quiser. Esta é uma oportunidade, eu me sinto arrogante dizendo isso, mas eu quero que você entenda que não é arrogância da minha parte. Mas é um presente pra você que é ouvinte. É um presente porque é o seguinte, eu já ia sair com o Diego Rodrigues, com o pai do Cebolinha e com o Thiago. Só que eu resolvi tornar essa coisa pública. Eu não vou mentir, quem até deu essa ideia foi o Diego Rodrigues. Eu resolvi deixar essa coisa pública, porque de repente você tá querendo conhecer uma pessoa. Porque, que nem eu, por exemplo. A minha vida, cara, é uma vida assim. Parece que eu sou um espião. Entendeu? Eu vou no mundo normal, vivo o mundo normal, aí eu volto pra minha vida que é a verdadeira, entendeu? No meio dos normes, no meio das pessoas que, né, normais, você tem que fingir que você é um deles, né? Não é assim a sua vida também? Você tem que fingir que você entende tudo, que você concorda com tudo, que você tá sempre buscando novas oportunidades e não sei o que e tal, e você tem que fingir toda aquela porra daquele discurso de jovem interessado no futuro e tal. Não que eu tô dizendo que eu não seja, não é isso, mas o mundo corporativo exige de você um discurso que é uma loucura, cara, entendeu? Então você tem que viver no mundo normal disfarçando quem você é. Então eu tô te dando uma oportunidade de você encontrar gente que pensa parecido com você. Caras que tem a mesma cabeça, caras que vão entender as coisas que você fala. Lógico, se eu for lá com um papo de doença, aí tá fora, nem vai. Tô falando sério, porque nós vamos te excluir, cara. Nós vamos te deixar de canto, nós vamos falar, ó, não anda com a gente não, maluco. Sai andando aí. Agora, se você for, entendeu? Deu doença que eu falo, você vier com um papo, ah, sou pedófilo, não, essas coisas não. Isso aí não. Isso aí tá fora. Agora, se você vier trocar uma ideia, firmeza, você quer falar sobre o vazio que você sente, sobre uma desilusão, sobre uma tristeza, se você quer falar sobre as suas experiências na vida, você vai ter pessoas que pensam parecido com você. Então é uma oportunidade de você, de repente, encontrar pessoas que pensam parecido e você enxergar que nós não somos tão poucos assim no mundo. Nós somos poucos, mas não somos tão poucos assim. Estamos espalhados aí na sociedade, ok? Ouvinte, hoje aconteceu uma situação. Hoje o programa aí vai ser programa dedicado pro carnaval, tá? Então nós vamos tocar os velhos sambas do carnaval, sambas clássicos de raiz que me emocionam. E eu espero que você também se emocione. Mesmo que você seja do rock, eu também sou, tá? Eu sou do rock, igual você que tá me ouvindo. Entendeu? Mas eu acho que o samba, ele é uma música muito autêntica, muito verdadeira, muito raiz. O samba é a música do cara que mora na favela, e ele trabalha, ele tem a vida corrida e honesta e suor. E aquela é a música, é o extravaso dele, entendeu? É uma coisa verdadeira, autêntica, feita ali, na hora. O samba feito com caixa de fósforo, o cara sacudia, sabe como é que é? Então samba é uma música muito verdadeira, e hoje nós vamos tocar samba. Não é Belo, não é Exalta Samba, é samba, samba de raiz, samba verdadeiro, tá? Hoje a 5 Mais vai tocar samba verdadeiro, e mesmo, eu te peço isso, ouvinte. Eu, Hernani Carreira, tô te pedindo, com educação e com humildade. Se você é do rock, não tem problema nenhum, aqui você é muito bem-vindo. Mas dá uma chance, pra você não falar assim, eu nunca escutei na vida, dá uma chance. Eu acho que se você é um cara que tem uma visão artística, que tem uma visão filosófica, você vai entender que as letras desses caras falam tudo que a gente sente. E tudo se emenda, tudo se entende. Porque os caras tinham a mesma visão da melancolia, da tristeza, do vazio, do sucesso, do fracasso. Então, é uma música muito, pra mim, é uma música muito autêntica, muito verdadeira, muito... Assim, cara, samba pra mim é um negócio que é fora de série, entendeu? Porque é verdadeiro, cara, você sente que é verdade. E eu tenho muito orgulho do samba ser brasileiro, tenho muito orgulho, muito, muito orgulho. É uma música deliciosa de ouvir, são músicas que você tira lições de vida. Então, hoje a 5 Mais é dedicado ao samba de raiz, ok? Hoje vai tocar aqui... Bons sambas, eu tô te garantindo, bons sambas vão tocar hoje. Dê uma chance. Mesmo se você tiver vergonha de ouvir perto dos outros, que você fala assim, não, eu não quero que o povo vai achar que eu sou pagodeiro. Escuta no fone de ouvido, escuta a música, é bonita, você vai gostar. Pode acreditar, acredita em mim. Eu costumo colocar umas músicas aqui, o povo vem dizer pra mim, me parabenizar que eu arrumo umas músicas boas. Então dê uma chance pra mim, dê uma chance pro samba verdadeiro, tá? Só que hoje aconteceu um negócio que me tirou o tesão. Antes de vir pra cá gravar, você sabe disso? Eu tava numa vibe legal, sabe? Só que aí, cara, aconteceu um negócio chato pra caralho, que sempre acontece na minha vida. Eu queria falar com você, ouvinte. De repente você passa por uma coisa parecida e a gente pode entrar num acordo, entendeu? Eu tive uma criação, ouvinte, muito assim, não vou dizer que foi rigorosa, assim, que eu era espancado, nada, mas a minha mãe sempre me criou muito voltado para que eu tinha que ter sucesso na vida e dinheiro. Isso é até hoje abertamente falado. Há um mês atrás, aí eu comentei com a minha mãe que eu queria arrumar um emprego pra ganhar 3 mil. Ela falou que 3 mil não dá pra viver. 3 mil é só sobreviver. Que viver com 3 mil não dava. Então, quer dizer, isso não tô criticando. Tô mostrando pra vocês que, na visão dela, 3 mil é privada, entendeu? Então é um negócio assim, que você enxerga, que ela projeta em mim um cara que eu não sei se é forte de falar isso. Só um minuto. Desculpa. Eu não sei se é forte eu falar isso que eu vou dizer agora. Mas eu acho que esse cara que ela projeta em mim, eu nunca vou ser. Porque eu nunca vou conseguir chegar. Ela queria, por exemplo, que eu estivesse ganhando 20 mil reais com, vamos supor, com 25 anos que eu tenho. Não dá, cara. Não dá. E eu ainda, pra ajudar, escolhi caminhos muito tortuosos, como vocês ouvintes sabem. Perdi tudo por xota 2 vezes. Deixei faculdade. Agora que eu tô retomando a minha vida de volta. Então quer dizer o seguinte, que eu fui um cara que eu fracassei em tudo, entendeu? Tô abrindo um jogo com você, ouvinte. Eu e você aqui. Você que tá me escutando. Eu e você. Vamos aqui, eu com você. Eu fracassei em tudo. Tá ok? Fracassei em tudo. Tô abrindo o jogo com você. Fracassei, por quê? Eu era pra ter feito uma faculdade, não fiz. Eu tive uma boa criação. Eu avacalhava porque eu não levava nada a sério. Entendeu? Auge do punk, eu tava numa loucura. Eu achava que tudo era loucura. Que tinha que anarquizar tudo. O sistema educacional pra mim não representava nada, não fazia sentido. Essa é a palavra-chave, não fazia sentido. Porque hoje, se eu tivesse a oportunidade que eu tive, eu daria um puta de um valor. Mas na época eu não entendia, por exemplo, que, vamos supor, minha mãe suava pra pagar um curso de inglês. Eu não entendia a importância do inglês. Pra mim, nada daquilo fazia sentido. Nada, nada, nada. Então eu fui um cara que eu avacalhei tudo na minha vida e eu tomei no cu. E eu perdi tudo 2 vezes por causa de xota, más escolhas, maus amigos, maus negócios. E eu afundei, cara. Eu afundei. Tô sendo franco com você. Esse diálogo que eu tô tendo com você, ouvinte, agora... Cara, desculpa, eu tô estragando o programa de carnaval. Me desculpa, ouvinte. Mas eu acho que eu ligar o microfone pra ficar aqui fingindo que eu tô bem, eu acho que é sacanagem, entendeu? Eu acho que é fazer você que me escuta de otário. Então eu tô sendo sincero com você. Não tô legal. Porque eu fico... Apesar dos meus fracassos, eu fico sempre na visão otimista que um dia vai dar tudo certo. Apesar que eu sei que pra minha mãe eu nunca vou alcançar. Porque minha mãe tem uma meta pra mim de um homem perfeito, que não dá, cara. Não dá. Quem aí é ouvinte, tem pai ou mãe que é exigente nesse sentido, sabe do que eu tô falando. Eu ficaria muito feliz se minha mãe pensasse, por exemplo, assim, olha, eu gostaria que meu filho fosse feliz. Porra, isso é só uma coisa assim, se ela falasse pra mim... Eu acho que eu iria às lágrimas, entendeu? Mas as metas são sempre assim, pós-doc, tem que ter um pós-doc, tem que ter alguma coisa na vida. E é sempre na base da cacetada, assim, mas não na cacetada física, mas a cacetada moral. É dizer que, por exemplo, os cursos que eu escolhi foram bosta. É sempre assim, sabe? Na base da cacetada. E não tô criticando ela, porque é a minha mãe, eu respeito, eu admiro. Inclusive eu peço aos ouvintes, não comenta nada negativo, respeita a minha mãe. Se quiser me chamar aí do que vocês quiserem, falar que o programa tá uma bosta, falar que isso aqui é tudo mentira, me chamar de mentiroso, me chamar de vagabundo, me chamar de gordo, pode chamar aí, chama aí. Mas respeita a minha mãe, bicho, respeita a minha mãe. Só respeita a minha mãe, deixa a minha mãe fora. Ela é assim, eu já aceitei, com tristeza, com sofrimento, com choro, com mágoa. Porque por mais que eu me esforce no meu coração, eu rezo, peço pra Deus. Mas eu tenho alguma mágoa de algumas coisas que ela fala, que ela faz. Mas eu amo ela acima de tudo. Então, ouvinte. Ela tem exigências insanas sobre mim. E eu sou só um jovem perdido na vida que na adolescência pirou com o punk, que quando cresceu achou que tinha encontrado o amor da vida, porque isso é uma coisa que ela sempre me ensinou, de encontrar o amor, de achar uma mulher decente, de ser honesto, nunca traí uma mulher minha na vida. Só que apesar de tudo que eu fiz, e você não é obrigado a acreditar, mas eu sou uma pessoa assim que sempre prezo por lealdade, por honestidade, eu tomei no cu, eu afundei. Ponto, cara. Afundei, fracassei, ué. Mas eu não fracassei assim, eu não tô no fundo do poço e acabou, é o fim da linha. Pode ser que agora as coisas engrenem na minha vida, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim, né, que agora as coisas vão engrenar. Como eu falei pra vocês no especial de final de ano, o jogo não acabou, o jogo continua. É o que eu falei pra vocês. Aquilo lá eu acredito, eu não falo coisa que eu não acredito. Então o jogo tá continuando, pode ser que agora as coisas engrenem na minha vida. Mas até agora eu afundei. E teve uma pessoa que me fez muito mal na vida. Muito mal. Ela tentou passar. Essa pessoa tentou me passar a perna financeiramente. A sorte é que eu dei o reviravolta nela. E essa pessoa, ela me sacaneou. Ela me sacaneou. Ela foi babaca comigo, entendeu? E até a minha mãe conhece, sabe? E essa pessoa fala sobre o sucesso, porque ele esse cidadão, ele é um cara que conseguiu grandes coisas, grandes feitos, e tudo mérito dele, parabéns pra ele. Não sou uma pessoa que desejo mal, parabéns, cara, parabéns. Ele conseguiu grandes méritos por esforço próprio, ele se esforçou muito, parabéns. Só que às vezes eu sinto que, por exemplo, por parte da minha mãe é usado assim, fulano conseguiu tal coisa, fulano está ganhando tanto, e é sempre assim na forma de humilhação, para dizer, ó, você ganhou uma merda de um salário de privada, entendeu? Você ainda é universitário com 25, ele com 25 já está indo para pós, e é uma coisa assim sempre utilizada numa forma de agressão, sabe? E eu sempre evito encontrar. Porque o meu passado, ouvinte, não sei se você também tem isso, o meu passado é um grande fantasma que eu passo a vida correndo dele. Eu corro. O meu passado é um negócio que eu tenho que ficar fugindo dele 24 horas por dia. E eu acho que talvez por isso que eu fico vomitando ele o tempo todo. Talvez por isso que eu não consigo evoluir no tempo. Porque eu fico sempre preso, por exemplo, à infância, a lembranças, às músicas antigas, aos videogames antigos, eu tenho um Super Nintendo. Eu não consigo fugir disso. Mas eu tenho que ficar fugindo do meu passado. Porque quando eu me lembro, por exemplo, das brigas que tinham em casa, que eram todo santo dia. Todo dia tinha briga lá em casa. Entre meu pai, minha mãe ou comigo. Brigas com gritos, com ofensas, com palavrões, com muita gritaria, com bateção de porta. Quando eu lembro disso, eu tenho que sempre fugir. Fugir, porque o meu pensamento vem na cabeça e eu tenho que tirar esse pensamento. Então eu tenho que fazer alguma coisa pra tirar o pensamento da cabeça. Porque é como se eu não fosse dono do meu pensamento. O pensamento tá aqui, pá, veio. Eu não consigo arrancar esse pensamento. Você tá entendendo, ouvinte? Ele fica aqui. Eu lembrei. Por exemplo, tô no trabalho, lembrei. E eu tenho que tirar isso. Em alguns momentos eu até falo assim, falo sozinho, baixinho assim. Porra, cara, sai, eu fico falando assim, sai, cara, sai, pra ver se sai aquela, aí sai, quando eu falo isso, sai. Quando eu era mais novo, eu me arranhava, mas não é negócio de adolescente que se cortar, não, eu arranhava, porque quando eu arranhava, saía o pensamento da cabeça. Eu não sou completamente maluco, né, cara, lógico. Então, eu não tenho controle sobre meus pensamentos, eu tenho que ficar fugindo do meu passado, porque o meu passado é um fantasma ambulante. Quando eu me lembro das humilhações que eu passei com essas mulheres que me fuderam, quando eu me lembro da traição que eu sofri, que foi muito humilhante, foi foda, eu fui honesto, eu fui buscar a menina no fundo do poço e ela fez essa sacanagem comigo. Quando eu me lembro da ingratidão das pessoas, da ingratidão dos amigos, da ingratidão de parente. Então tudo isso é um grande fantasma do meu passado. Eu tenho que ficar fugindo desse fantasma 24 horas por dia. Você tá entendendo, ouvinte? Eu tenho que ficar fugindo. Minha vida é fugir. E aí, eu passei por uma situação que eu tive que me defrontar com essa pessoa que eu falei pra vocês, que teve um grande sucesso. E que é, o, que é um, uma pessoa que me fez mal e que teve um sucesso astronômico na vida. Eu tive que defrontar com essa pessoa. E ao vê-lo e ele me ver, eu sei que isso é ego puro, ouvinte. Eu sei, é ego puro. Eu sou assim. Eu sou humano. Eu não ligo o microfone aqui pra falar que eu sou o metedor de real, que eu sou o bom da boca, que eu sou o cara que sabe, vem aqui me ouvir, que eu sou o cara que sabe, eu sei. Não, eu sou humano. Eu sou o cara comum do dia a dia. Meu ego gritou. Porque eu falei, porra, esse cara se deu bem pra caralho. Eu não queria que esse cara me visse, eu só quero esquecer que esse cara existe. E ao vê-lo, eu sou honesto em confessar pra vocês que estragou o meu dia. Meu dia tava legal. E ali, dali pra frente, meu dia foi duramente estragado. Fiquei o dia inteiro remoendo aquilo. Pra ser honesto, pra não ser mentiroso, num finalzinho ali pintou uma gatinha que eu conversei. Ó, pra você ver a força que a mulher tem na vida do homem, cara. Mulher não sabe a força que vocês têm. Só de conversar com ela e a conversa ter fluído legal e ter ficado uma coisa gostosa no ar. Só isso. Já deu uma melhorada no meu dia. Mulher tem um poder sobre o homem, cara. Inacreditável. Se vocês soubessem, mulheres, o que vocês têm a capacidade de fazer na vida de um homem, vocês calavam a boca com esse discurso aí que a sociedade é machista. Vocês nunca mais tocavam nesse assunto. Esqueci isso aí. Vocês têm uma força na vida do homem que é inacreditável. O meu dia estava uma merda. Ele deu uma subida e aí ficou suportável. O que eu quero dizer pra você? E também eu nunca aprendo, né? Eu já tomei no cu com xota duas vezes, já tô de novo. É sempre assim, cara. Minha vida é... Eu acho que é por isso, cara. Que minha vida é um ciclo de cagada, porque eu vou fazendo e não aprendo, entendeu? Você vê que eu sou um cara que eu fujo do passado. Parece que eu não aprendo com o passado. Isso aí minha mãe sempre gritou muito, que eu faço... Que eu sou teimoso, que eu faço sempre as mesmas cagadas, e que eu sou igualzinho ao meu pai. Tudo isso ecoa na minha mente. Isso ecoa. É como se fosse uma praga de mãe, como se fosse uma coisa que... Cara, mãe... Você pode falar assim, ó, eu vou mudar pro Japão, nunca mais vou ver minha mãe. A sua mãe tem uma força sobre você, cara. Freudiana. Só Freud mesmo pra explicar um negócio desse. Apesar que o Freud falava que você queria comer a sua mãe, eu não quero comer a minha mãe, não. Mas, cara... É um negócio que é inacreditável, cara. Mãe tem uma força na vida da gente. Se sua mãe te achar um fracassado, cara, você pode conseguir R$1 milhão, você vai ficar com a cabeça. Eu sou um fracassado, eu sou um fracassado. Então é um negócio assim que você vê que eu tô fugindo com a bola de ferro daquelas que os presidiários americanos usavam. No pé, o problema vai estar sempre aqui, cara. Eu tô correndo, e o problema tá sempre aqui. Porque o problema sou eu, fugindo do meu passado. O que eu devia ter feito? Olhado o cara que venceu na vida e desejado pra ele, falar, parabéns, cara. Entendeu? Mas eu sou assim. Eu tenho que fugir. Ao ponto que é isso, cara. Minha vida é fugir. Minha vida é ego puro. Minha vida é fugir, minha vida é correr. Minha vida é fingir que tá tudo bem. Apesar que eu tenho sido muito, muito honesto, desde que eu criei esse programa, eu tenho sido muito honesto comigo em admitir as coisas. E eu não vou também... Eu ouvi grandes podcasts, por exemplo, do Arthur Petri, eu ouvi grandes podcasts do Thiago Carvalho sobre você assumir, sobre você aceitar, sobre você verdadeiramente compreender a fossa. Essa é a fossa verdadeira. Então tudo isso aí veio para trazer uma nova forma de pensar. Porque eu, pra ser justo, antes de conhecer, eu vivi uma ilusão. Minha vida sempre foi uma ilusão. E de achar que ia ficar tudo bem. E agora eu sou honesto em dizer que pode não ficar tudo bem. Que agora não tá tudo bem, entendeu? Agora, por exemplo, eu tô me reerguendo da segunda separação. Perdi tudo, cara. Perdi tudo, tô endividado. Tem um celular aí de 2 pau pra eu pagar, que eu tirei pra cidadã. Que sujou meu nome, cara. Não tenho dinheiro pra pagar. Pago quando eu puder. Então, quer dizer, já era pra eu estar investindo o meu dinheiro em ações, por exemplo. Né? Pra pensar no futuro. Ações, talvez um Bitcoin. Eu tenho que pagar a cagada que eu fiz na minha vida, que foi ficar com essa pessoa. Agora eu tenho que pagar esse celular, entendeu? Aí já me tira o sono, aí já me tira a qualidade de vida. Então você, eu observo um ciclo de fugir dos problemas, cara. Entendeu? E eu acho que o cigarro era uma outra grande fuga, que graças a Deus eu consegui me libertar. Às vezes fumo um cigarro assim, tipo assim, vou beber com os amigos. Aí eu fumo um cigarro lá, mas não fumo mais, assim. Passo semanas e semanas sem fumar e sempre colando adesivo aqui. Entendeu? Agora, não é mais aquela fuga da realidade. Por exemplo, almoçou, fuma. Jantou, fuma. Porque é a fuga, cara. Entendeu? Então a minha vida é fugir dos problemas. E isso aí, fugir do passado. O grande fantasma da minha vida é o passado. E eu observo que é isso, cara. É isso aí. Não tô legal, gente. Não tô legal. Os próximos blocos eu acho que eu vou deixar até pra gravar outro dia. Porque eu acho que eu gravar assim é sacanagem com você que escuta. Porque de repente eu vou te jogar numa vibe negativa, ruim. Eu não quero fazer isso com você. Eu não acho justo. Você que escuta o Sociedade Primitiva, eu sou grato a você. Eu não acho justo fazer isso com você. Então, em respeito a você, eu acho que os outros blocos eu nem vou gravar hoje. Vou deixar pra gravar numa outra vibe. Entendeu? Mas tô falando a realidade pra vocês. É isso, tá? Pedir pra vocês aí também, por favor, cara. Você escuta esses programas de graça. Eu gastei. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Não tô te falando que você é culpado, não. Mas dá uma força pra mim, pô. Vocês aí do iTunes. Você que escuta em aplicativo de podcast. Curte a página lá, me dá uma força, cara. Você não paga nada pra escutar isso aqui. Curtir a página é de graça. Faz isso só num ato de hombridade, entendeu? Num ato de honestidade, num ato assim de gratidão. Seja grato, pô. Curte a página, eu quero chegar a 1000 curtidas lá, cara. Dá uma força lá. Vocês vão conseguir, Sociedade Primitiva Podcast. Com o mais simples do mundo. Ah, não quero comentar, não precisa comentar não. Só curte, fica quietinho lá. Só curte. Preciso que vocês curtam aí. Preciso que o senhor cresça, cara. Sociedade Primitiva tem que crescer. Ah, mas o Hernani quer ficar famoso, quer ganhar dinheiro. Não, não, não, não. Não quero dinheiro, não quero sucesso, nada. Eu quero espalhar isso aqui pra outras pessoas que estão em fossa, outras pessoas que estão em sofrimento. Outras pessoas que estão mal, que querem pensar de uma outra forma, ou então que querem enxergar o mundo da forma de um cara que se fudeu e quer contar como é que foi. Eu quero trazer outras pessoas aqui pra falarem, entendeu? Então, colabora comigo, curte a página lá, tá? Vamos tocar a primeira música, que pra entrar na força total agora, vamos embora. Essa música, ouvinte, eu dediquei à minha ex-mulher na época. A mula não entendeu, porque ela... Coitada, ela é... E ela não entendeu a letra da música. É uma música muito bonita, muito profunda, muito triste. É um samba belíssimo que eu vou tocar agora. Eu quero que você escute, mesmo que você não goste de samba. É uma música de um sambista da nova geração, mas não tão nova. Ali anos 2000. E é um cara que eu gosto muito e o meu sonho ainda é encontrar esse cara... Eu sei que ele é comunista, eu sei. Ele é comunista, não precisa vir avisar eu também não. Não precisa me avisar nada não. Só ouve a música, não gostou também. Se não gostou da música também não tem problema não. Você não é obrigado a gostar de nada aqui. Nada. É um sambista chamado Cezinha Piveta, que é muito bom. Muito bom. Não é pouco não, é muito bom. Eu já ouvi o CD dele até cansar. E toda vez que eu escuto de novo eu tiro uma outra coisa. Eu tiro uma coisa que às vezes eu passei despercebida. E a música, foi a música que eu dediquei à minha ex-esposa na época, mas ela não conseguiu entender. E ela fala, a música chama-se Jardim de Flores, do Cezinha Piveta. E ele diz, ele fala sobre o sentimento que ele nutriu sobre uma mulher. Então você vai ouvir na letra da música ele dizendo assim, bastava em um vaso de barro plantar um botão, ou seja, bastava no seu coração plantar o sentimento que eu tinha por você. Mas você não quis fazer isso. Você não teve interesse. E aí esse jardim morreu. Era isso. É sobre isso que a música fala. É uma música muito bonita. E é isso aí, gente. A gente volta já. A 5 mais. Sociedade Primitiva. Um jardim de flores. Na mente mil amores, minha alma se perfuma com sol lua, canta o sabiá, canta pra dizer que uma flor que morre não sabe o porquê. Um jardim de flores na mente, meu amor. Minha alma se perfuma com sol. Canta o sabiá, canta pra dizer que uma flor que morre não sabe o porquê. Fui eu que arranquei, fui eu quem te deu. O cheiro dessa rosa me lembrava o teu. Fui eu que arranquei, fui eu quem te deu. O cheiro dessa rosa me lembrava o teu. A esse criador, por que tal crueldade? Eu semeei amor e vi brotar saudade. E um dia florescer, fazer por merecer a rosa em sua mão, mas um jardim em vão. Bastava num vaso de barro plantar um botão. Bastava num vaso de barro plantar um botão. Um jardim de flores na mente, meu amor. Minha alma se perfuma com um sol. Canta o sabiá, canta pra dizer que uma flor que morre não sabe o porquê. Fui eu que arranquei, fui eu quem te deu. O cheiro dessa rosa me lembrava o teu. Fui eu que arranquei, fui eu quem te deu. O cheiro dessa rosa me lembrava o teu. A esse criador, por que tal crueldade? Eu semeei amor e vi brotar saudade. E um dia florescer, fazer por merecer a rosa em sua mão, mas um jardim em vão. Bastava num vaso de barro plantar um botão. Bastava num vaso de barro plantar um botão. Bastava num vaso de barro plantar um botão. Tinha prometido que eu não ia gravar mais hoje, mas vamos lá. Vou aproveitar aqui, porque depois pra montar isso aqui, depois pra pedir ajuda pra montar isso aqui, é muito difícil. Então eu vou pedir a compreensão aí de todos. Vocês têm que ser compreensivos também, entendeu? É, eu acho que na hora de vocês bater, todo mundo bate, legal, tá certo. Tem que falar mesmo. Quando o programa tiver uma merda, vocês têm que falar mesmo. O programa tá uma bosta. Esse programa tá uma merda. Entendeu? Só que eu acho que tem uma hora que vocês têm que compreender um pouquinho. Que é isso, cara. A pessoa real é assim, tá? Então vamos seguir aqui. Porque depois pra montar isso aqui é muito trabalho. E vai ter que editar também. Já, isso aí é um negócio que... Vamos despachar aqui, pelo menos o segundo bloco. Terceiro e quarto e quinto eu vejo o que eu vou fazer. Mas agora vocês vão ter um pouquinho de paciência, vão compreender um pouquinho. Eu vou gravar aqui e continuar aqui. Vamos lá. Vamos ler e-mails. Muito obrigado a todos que mandam e-mails. Vamos lá. Só o primeiro nome, não tem problema não. Lucas. Olá, Hernani. Surgiu em minha cabeça que deveria te escrever algo, pois escuto o teu podcast há muito tempo. E já te considero muito, principalmente porque você dá espaço aos isolados e aos que têm um pensamento diferente da maioria. Pô, cara, eu acho que foi do e-mail, você não tem culpa não, Lucas. Mas aqui fica lá, olha como é que tá escrito pra mim, ó. Porque você dá espaço aos isolados e aos que têm pensamento diferente. Aí fica um vazio aqui, aí vai na outra linha, da maioria. Então vamos de novo, você dá espaço aos isolados e aos que têm pensamento diferente da maioria. Você faz o que gosta diferente... Não, você faz porque gosta. Diferentemente dos ícones atuais da internet que só tem necessidade de agradar o pensamento moderninho, da juventude lixo e da elite que só pensa em encher o seu cu de dinheiro. Me identifico muito com os seus podcasts de ingratidão. Olha lá, ó, tá vendo? Olha aqui, ouvinte. Vou de novo aqui. Você não tem culpa não, Lucas. Não tô falando que você é culpado não. Tô só falando aqui, olha aqui. Olha como é que tá escrito, ó. Presta atenção. Olha lá, ó, tá escrito assim, ó. Me identifico muito com os podcasts de ingratidão, na outra linha. Aí você fica, mas o que é de ingratidão? Tá. Então, identifico muito com os podcasts de ingratidão, pois mesmo sendo muito novo, já me fudi por causa de trairagem. Já fui abandonado por uma vagabunda e o cara que eu considerava meu melhor amigo tentou me matar, além de ter sido bastante humilhado na infância por professores, por eu ser autista. Isso é grave, isso é grave. É, meu parceiro, amizade é... Acabou tudo, cara. O mundo tá degenerado, tá podre. É só maldade, é só sacanagem mesmo. Te entendo plenamente, cara. É isso aí. Se eu, que fui traído pelo meu melhor amigo, cara, o cara comeu minha mulher, cara. Então, quer dizer, o mundo é isso aí mesmo, cara. Vai acostumando. Vai vivendo no cinismo. Você tem que viver no cinismo. Cinismo total. Cínico, sorri, acena, concorda, dá risada. Entendeu? É isso aí, cara. É, Raimundo, é isso aí. Só quero te dizer que estou torcendo para seu podcast ter um futuro brilhante. Tudo de bom para você, Hernani, e fique com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Para ler no podcast. Pode falar meu nome. Paulo Dantas. Um abraço, Paulo. Fala, Hernani. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Do grupinho você é um dos únicos que não copia o Petri. Os caras criam um programa com a mesma fórmula, opiniões e ideias. Parecem até um bando de clones piorados. Isso aqui é o e-mail dele, viu? Não vai fazer fofoca lá, dizer, ah, o Hernani tá falando. Não, isso aqui é o e-mail do rapaz, eu tô só lendo aqui. Se o e-mail fosse me ofendendo, eu leria da mesma forma. Gostaria de saber quando é que vai sair o especial do Pobretão de Vida Ruim que você prometeu. Sabe quando que vai sair, meu amigo? Quando eu tiver um pouco de tempo, porque eu acho que fazer um negócio do Pobretão, eu tenho que ler pelo menos uns 50 artigos que ele escreveu lá. Artigo é modo de dizer, né? Que não é científico, mas... Tem que ler pelo menos uns 50 posts dele. E os posts dele são muito extensos e requer uma certa, assim, algumas coisas requer você filosofar um pouquinho, entendeu? Por exemplo, quando ele fala, por exemplo, da questão do mundo moderno, você tem que parar pra pensar um pouquinho. Então ele vai me exigir, o programa do Pobretão vai me exigir muito estudo do site, das ideias dele. Então, por isso que tá demorando um pouquinho, porque minha vida agora, ô Paulo, tá numa correria total, cara. Tá insano a minha vida. Quem me acompanha aí sabe que eu não tô mentindo, entendeu? E é hora extra pra arregaçar, entendeu? Porque eu preciso pagar minhas dívidas, Paulão. Então tá foda, Paulão. É muita dívida. Tô numa merda total, cara. Agora, viu, ouvinte? Acho que agora a ficha meio que caiu. Porque até agora eu tava assim... Ah, perdi tudo, mas vida que segue. Agora parece que a minha ficha caiu pra eu ver o buraco que eu enfiei com essa última, com esse último rolo meu aí. Então, você vê a minha história e aprende pra você não fazer uma merda com a vida sua do que eu fiz com a minha, tá bom? Então, vai demorar um pouquinho, mas vai sair. E tudo que eu faço aqui no Sociedade Primitiva pode não ficar bom. Mas eu, pelo menos, eu me esforço pra fazer um negócio bem feito. Então, quando sair um especial do Pobretão, eu quero que seja uma coisa que você vai falar assim, ó, não ficou bom. Tá uma bosta. Mas pelo menos assim, eu vi que você tentou fazer um negócio bem feito. Essa é, a minha, é isso que eu tento fazer aqui, tudo. Pra vocês terem uma ideia, cada programa que você escuta, você que tá ouvindo, cada programa que você escuta, eu já escutei 3 vezes. Uma na edição, uma depois da edição pra garantir que não ficou erro, e uma terceira que eu escuto, assim, vamos supor, eu vou pro trabalho, agora eu vou escutar como um ouvinte escutaria o programa. Eu escuto 3 vezes o programa. Uma na edição, uma segunda antes de lançar pra garantir que tá perfeitinho, que tá redondinho. E a terceira eu escuto pra falar assim, deixa eu analisar se o conteúdo presta. Então, eu faço as coisas, não é que eu sou perfeccionista, não é nada disso. Muito pelo contrário, não gosto de gente perfeccionista. Eu faço um negócio aqui pra vocês com o maior capricho do mundo. É gay, eu vou usar um termo gay agora. Não toca vinheta hoje. Não toca vinheta de gay, não. Por favor, respeita aí. Hoje não tá um clima legal pra brincadeira aqui. Não toca... Não. Eu vou usar um termo gay. Mas eu tenho carinho pelo que eu faço. Entendeu? Eu tenho carinho pelo esse programa. Eu tenho carinho. Quando alguém sacaneia o meu programa, por exemplo. Quando algumas pessoas aí fazem mal. Ou então uma pessoa desdenha do meu programa. Eu mando um e-mail pra pessoa. A pessoa finge que não viu. Eu mando uma mensagem pra pessoa. Finge. Eu sinto uma ofensa. Porque eu tenho carinho por isso aqui. Eu faço com o maior carinho. Eu pago o servidor. Eu paguei equipamento caro. Entendeu? Então eu tenho carinho por isso aqui. Então eu quero gravar um programa, ô Paulo. Que você vai ouvir, você vai falar assim, ó. Ficou uma bosta. Mas pelo menos eu vi que ele tentou fazer. Ele leu, pelo menos. Ele sabe o que... Pelo menos ele tá sabendo o que ele tá falando. O programa ficou um lixo. Mas pelo menos ele tentou. Então eu quero fazer um programa decente pra vocês. Que se escutem isso aqui. Então eu vou pedir paciência pra você, tá? Eu sou um dos caras que contribuiu para o blog na época. Eu que fiz o e-book reunindo todas as postagens do blog. Aí, ó, pronto, ó, maravilha. Vou procurar você já. Eu sei basicamente tudo sobre o Pobretão. Os personagens que comentavam, a blogosfera de finanças que ainda hoje existe. Ele mudou a minha vida através das postagens do blog. Ela mudou sua vida, mas cuidado que ele tem umas ideias muito extremistas, umas ideias muito... Eu sei que o mundo não é uma maravilha. Longe de mim dizer isso, mas ele tinha umas ideias meio... Se quiser, eu posso te ajudar com um especial. Temos até um grupo no Facebook dos órfãos do Pobretão, chamado Confraria Beta. Então vou deixar o link aí, quem quiser participar da Confraria Beta, tá aí. Mas antes participem lá da página do Facebook, seus vagabundos. Vão curtir a página, me ajuda, cara, me ajuda, bicho. Você que é um cara maduro e vivido, gostaria que me desse uma orientação. Atualmente estou cursando Engenharia Civil, 4º ano. Tenho 20 anos. Nunca trabalhei na vida. Aqui na minha região a coisa está feia. A concorrência está insana pelas poucas vagas na área. Nas poucas entrevistas que fui, percebi que os outros candidatos já tinham experiência profissional. E eles sempre acabavam levando a vaga. É isso aí. A experiência sempre vence. E tem também o problema da comunicação. Por eu ser meio fechado, incluso, não tenho muitas habilidades com as palavras. Isso tem um... Puta, cara, isso tem um valor inacreditável, cara. Não pode, Paulo, não pode. Você vai ter que sair mesmo na rua e começar a criar diálogo, pegar traquejo. Essa vai ser a sua segunda faculdade, cara. Não consigo vender meu peixe, me ajuda nessa, Hernani. Eu dei um conselho aí num programa passado, não vou lembrar qual que foi, ô Paulo. Começar a se desenvolver nesse sentido, cara. Começar a puxar a conversa, começar a dar bom dia pra todo mundo, boa tarde, boa noite. Esse é o basicão. É o fundamental disso aí. Começa a dar bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. Ah, mas o Hernani é um cara sociável. Não, eu nunca gostei de conversar com os outros. Quando eu era mais novo, eu não gostava nem de cumprimentar. Eu virava a cara pra não cumprimentar as pessoas. Eu tive que aprender pra viver no mundo de hoje. Porque no mundo de hoje, o que vale é a aparência, é a imagem e é o diálogo. É o mundo que a gente vive. Não é o mundo que se adapta a nós, gente. É nós que nos adaptamos ao mundo. O mundo é esse aí. Temos que aprender. Você é engenheiro civil? Te desejo profundo sucesso, Paulo. Você vai vencer, tenho fé. Só que isso aí você vai ter que desenvolver, porque senão você vai perder grandes oportunidades, cara. Às vezes, numa mesa de boteco, você pode conhecer a pessoa que conhece... Vamos supor, você é engenheiro civil. Às vezes você vai conhecer um... Não sei se você vai abrir a sua empresa, né? Às vezes, você numa mesa de bar, você vai conhecer um cara que é pedreiro, que ele pode indicar sua obra para um mestre de obras que vai pegar uma empreitada, vai precisar que você assine um projeto. É nessas coisas aí simples da vida que às vezes estão joias escondidas, que a gente precisa enxergar. Você vai ter que desenvolver isso, Paulo. E outra coisa, você vai ter que desenvolver isso aí porque você vai ter que aprender a pegar o traquejo social das pessoas quando ela tá mal intencionada. Você vai ter que se fuder amorosamente. Só não se fode igual eu. Não precisa se tomar no cu igual eu. Mas você vai ter que se fuder amorosamente pra você pegar um pouco dessa malícia, desse traquejo. Entender a hora que já não dá mais, que tem que pular fora do barco. Você vai ter que desenvolver isso aí, cara. E você vai ter que... Se você quer uma orientação, começa com bom dia, boa tarde, boa noite, puxa assunto. Entendeu? O mundo é assim, cara. Eu te entendo plenamente, mas o mundo é assim. Segue o link para o e-book com todas as postagens do Pobretão. Se quiser, pode compartilhar com a galera. Então, vou deixar o link da confraria e vou deixar o link do e-book do rapaz. Muito obrigado, Paulo, pelo seu e-mail. Preciso da sua ajuda. História complicada. E-mail grande. Antes de tudo, por favor, deixe meu nome anônimo. E, por favor, dê sua opinião sincera. Olá, Hernani, beleza? Conheci seu podcast através do Saco Cheio Podcast na entrevista. Muito boa com o Petri. Obrigado. Enfim, minha história é grande, mas preciso de um contexto para entender. Mas vou tentar resumir. Com certeza daria um podcast inteiro. Não sou de enviar e-mail para nenhum tipo de programa que acompanhe, mas ouvindo sua história de Natal no podcast A 5 Mais de final de ano, fiquei puto e criei coragem para escrever. A história começa há 10 anos. Conheci uma menina que estou com ela e pode chamá-la de Patrícia. Conheci Patrícia com 18 e ela tinha 16. Então ele tinha 18 e ela tinha 16. Começamos a namorar e depois de alguns meses guardando dinheiro, comprei cama, geladeira, TV, fogão e as coisas necessárias para conseguir morar junto com conforto. Alugamos uma casa e só depois disso contei para os meus pais que iria sair de casa e que já tinha tudo. Eles não acreditavam até verem as coisas que eu tinha comprado. Ela vivia em uma situação muito difícil, às vezes nem tinha água para beber. Tinha que tomar água de torneira e onde eu morava a água não era boa para beber. Comprava galão de água, fazia feira para a casa dela e muitas, muitas outras coisas. Eu queria tirar ela daquela vida. Mesma coisa com eu lá. A fulana, minha ex, saiu gritando que aqui é um inferno. Ela vivia numa favela fodida, com o ex falando que se encontrasse ia matar, com briga dentro de casa. Eu achei que eu tava fazendo um favor, vamos tirar. Tirou de casa, pessoa gosta, povo, deixa eu ficar quieto. Antes disso, então o cara, a menina morava numa situação difícil, o cara queria tirar ela de lá, vamos ver onde vai terminar isso aqui. Antes disso, na época em que estávamos namorando, ou ficando, como você queira chamar, fui na casa dela e fiquei esperando ela chegar. Dormi lá e ela chegou quase 5 horas da manhã, bêbada, pedindo desculpas. Isso vai ser útil mais pra frente no e-mail. Então, olha lá. Tava ficando, fui na casa dela, fiquei esperando, ela voltou 5 horas da manhã bêbada. Tá bom, vamos ver. Ele falou que vai ser útil lá no futuro, guarda aí. Passamos uns 5 anos juntos. Ela se dava muito bem com todos os meus amigos e irmãos, sem frescuras, principalmente com o meu irmão. Ela conseguiu um emprego em uma loja de roupa, onde trabalhou por 6 meses. Isso vai ser útil mais pra frente no e-mail. Para resumir um pouco o e-mail, fomos para Curitiba. Deixei toda a minha família na outra cidade e fui com ela. Ouvinte, já vou antecipar pra você. Tá em dúvida entre xota e mãe? Mãe, acabou. Família sempre. Se tiver ouvindo aqui o Raul, você sabe disso, Raul. Você fica cagada que você fez lá. Você sabe que eu não tô mentindo. Se o Raul estiver ouvindo isso aqui. Xota e mãe? Mãe. Xota e pai? Pai. Porque mulher, meu amigo. Na hora que ela... A mulher moderna. A antiga não. A antiga morria com você. Cuidava de você no hospital. Tudo bem. A moderna. Surgiu aí. Ah. Esse mês vai ficar apertado. Pé, já era. Já começa a miguelar sexo, já começa a ser babaca. Então, assim, entre xota e família, cara, é família, cara. Acabou. Porque a mãe, pelo menos, a maioria das mães que eu conheço, morre com o filho num leito de hospital. A mulher moderna, meu amiguinho. Se ela escrever um cartão pra você desejando melhoras no hospital, você já é o ponto alto já, tá de parabéns. Porque a mulher moderna é isso aí. É disso aí pra pior, tá? Puta, cara, eu tô estragando tudo, cara. Pô, esse programa era pra ser tão engraçado, tão legal, cara. Desculpa, ouvinte. Os outros blocos eu vou gravar outro dia. Tá decretado. Depois daqui pode desmontar, vamos, chega. Assim não vai dar. Eu vou... Desculpa. Então vamos lá. O rapaz mudou pra Curitiba com a menina. Deixei toda a minha família na outra cidade e fui com ela. Fiz um acordo no trabalho, onde era muito bom. Tanto que eles me enrolaram muito até dar as contas. Finalmente fui demitido e mudei para Curitiba. Cheguei na cidade com dinheiro da rescisão de 4 anos e com 5 meses de seguro para receber. Logo comecei a trabalhar sem carteira assinada, onde consegui receber seguro por fora, receber por fora o seguro de desemprego. Então ele trabalhava, ganhava o salário e ganhava o seguro também. Vamos lá. Alugamos uma casa e comprei tudo novamente. Estávamos bem. Não, mas na cabeça delas nunca tá bem. Delas elas têm que... fortes emoções. Vamos ver. Ela vai querer fortes emoções. Eu tô antecipando pra vocês, vamos ver. Estávamos bem. Ela começou a trabalhar em um supermercado. Já trabalhei em supermercado e sei que como é a zoeira. Com alguns meses de trabalho, ela começou a apresentar algumas mudanças como... não deixava eu pegar no celular de jeito nenhum. Xiii! Nunca deixava o celular longe. Xiii! Levava o celular para o banheiro. Xiii! Entre outras coisas. É muita sacanagem. É muito filha da puta. Filha da puta. Canalhas. Um dia estávamos na casa da mãe dela e o celular estava em cima da mesa. Chegou uma mensagem. Fiz sinal que ia pegar o celular para olhar e ela ficou desesperada e tomou o celular da minha mão. Neste momento comecei a desconfiar e não parei mais. Perguntei por quê e ela falou que não tinha nada, mas que ela não queria que eu visse. Um dia sem nada para fazer, estava procurando num site o histórico do navegador e vi uma página com o nome de um fulano, onde podemos chamar Thiago. Trabalhava no mesmo lugar que ela. Como meu Facebook fica logado e tinha ela como amiga no Facebook, se eu visse uma foto que ela tinha curtido, apareceria a curtida dela na foto. Enfim, então ele tá falando o seguinte, como ele é amigo dela no Facebook, ele conseguia ver quem curtiu as fotos. Enfim, cliquei no perfil do Thiago e em quase todas as fotos dele tinham curtidas dela. Em alguns com aquele emoticon com o olho de coração. Ela chegou do trabalho e questionei ela sobre isso. E ela ficou com raiva e começou a querer me enrolar como as mulheres fazem pra ficar por cima quando estão erradas. Inversão de culpa. Quando você fecha ela no canto da parede, você fala, você tá errada aqui, aqui, aqui e aqui. Começa a chorar. Quem já passou sabe. Quem já namorou sabe. Aí começa a chorar. Não, mas você não confia. Você não... E outra coisa, manipulação. Você não confia no seu taco. Confio no meu taco, eu confio. Não confio no seu, vagabunda, filha da puta. Mentirosa. Porque na hora que você fecha ela no canto, aí elas inventam desculpa pra fazer você de otário. Não aceite. Não aceite. Começou a querer me enrolar. Começou a falar que eu estava investigando ela e que não tinha nada, mas ela ficava com cara de cu quando curtia foto da amiga dela no Instagram. Quer dizer, ela pode falar real, você não pode, né? Depois disso, comecei a buscar ela no trabalho e percebi que ela ficava desconfiada. Uma observação. No mercado onde trabalhava, eu sempre levava ela quando ia fazer compra do mês. E quando queria ir com ela no mercado onde ela trabalhava para comprar as coisas, ela inventava alguma desculpa só para não me levar, para ir sozinha. Brigamos e parecia que era isso que ela queria há tempos. Foi logo pra casa da mãe dela e nem se preocupou comigo. Ficava ligando à noite, bêbado, pedindo pra ela voltar e essas coisas idiotas que o homem faz quando ama. Faz parte, aprendeu. Eu espero que você aprendeu. Um dia ela veio conversar na minha casa e me xingou de tudo. Falou que tinha nojo de mim, cara. Meu Deus. E que eu era doente. Nunca esqueci disso. Por favor, cara. Termina esse e-mail dizendo que você nunca mais viu ela. Por favor. Eu tô te pedindo. Aqui era pra ter esquecido tudo e seguido em frente, mas... ela voltou comigo. Não faça isso, ouvinte. Não faça isso com você. Ouvinte, você trabalha, você merece o melhor pra você. Não faça isso com você. Ah, mas eu não tô achando mulher. Então fique sozinho, ouvinte. É melhor que você arrumar um BO desse pra sua cabeça, ouvinte. Você ser um cucão do caralho. Você entendeu? Você ainda pode pegar uma AIDS, você pode pegar uma crista de galo, uma gonorreia. Você pode assumir BO que não é seu, igual eu lá naquele programa de cilada. Não faça isso com você. Se ame. Ah, mas eu sou um bosta. Não interessa. Você em primeiro lugar. Você não tá dentro do seu corpo? Você não tá dentro da sua existência? O corpo não é seu, a existência não é sua. Então, na sua vida, na sua mente, você é o primeiro. O resto é resto. O resto é bosta. Se quiser achar que eu sou um bosta, sociedade primitiva é uma bosta, tudo é bosta. O que interessa é você. Ela voltou comigo, mas acho que ela se arrependeu de algum modo. Como ela ia pra igreja, não sei. Voltamos. Estávamos transando e ela falou que queria um filho. Eu sempre quis um filho e fizemos um filho. Depois de uns 3 ou 4 meses de gravidez, ela resolveu me contar tudo. Não sei o que deu nela de verdade. Não sou religioso, mas acho que devido a frequentar a igreja, isso tenha pesado. Atenção agora! Eu tratava ela como uma rainha, mesma coisa aqui. Um dia, o dia do nosso aniversário de namoro, eu fiz um jantar pra nós. E ela começou a ficar meio estranha. Perguntei o que ela tinha e ela relutou muito em me contar. Me fez prometer que não ia ficar bravo com ela. E lógico, eu prometi porque queria saber. Ela primeiramente disse que onde trabalhava na loja de roupa, ficava com o filho do dono. E que depois ela e minha prima foram lá novamente e transaram. Ela com o filho do dono e minha prima com outro cara. Me contou que uma vez o meu irmão foi atrás de mim e eu estava trabalhando. E eles começaram a ficar e transaram no sofá de casa. Passei quase 2 anos sem falar com meu irmão por causa disso. Quase 2 anos, por quê, cara? Acabou. Você nunca mais fala com um filho da puta. Apesar que é sua mãe, desculpa, perdão. Mas nunca mais fala com um bosta desse, não, cara. Isso não é irmão, não, cara. Chama isso de irmão, não. Irmão é outra coisa. Você tá falando com esse irmão ainda, meu irmão? Que isso, cara? Isso aí é imperdoável. Acabou. Fiquei quase 2 anos sem falar com meu irmão por causa disso. Então você tá entendendo, ouvinte? O irmão ficou com a menina ficou com outro cara também. No dia em que ela chegou em casa, quase 5 da manhã, ela estava na casa de um cara meio que nosso vizinho e tinha transado com ele. E o cara do supermercado, ela falou que apenas ficou. Eu fiquei louco e logo me arrependi de ter pedido para voltar e ter esse filho com ela. Não ia pedir para ela abortar, pois eu queria muito ter um filho. Mas ter um filho... Deixa eu ficar quieto. Ficamos morando juntos, mas como se fossem... Cara, você que mandou o e-mail. Desculpa se eu tô te ofendendo também. Eu tô, assim, me segurando aqui, entendeu? É muita maldade nesse e-mail seu. Desculpa se eu tô te ofendendo, sei. Ficamos morando juntos, mas como se fossem 2 desconhecidos. Nossa, morar junto com um negócio desse, cara. Meu Deus do céu. Ela todo dia me pedia desculpas e queria ficar transando, coisas que ela não fazia muito antes comigo. E quando eu falava em ir embora, ela se trancava no banheiro com um monte de remédios, com uma faca, falando que ia se matar. Se mata não, essas bostas não se mata não, só fala só. A outra minha também falava. Essas bostas só fala só. Dá um 38 pra ela falar, ó, descarrega aí, quero ver se você é foda mesmo. Não faz não, é só pra tornar a sua vida mais infernal do que já é. Levamos esse relacionamento adiante, meio empurrando, e hoje meu filho tem quase 4 anos e amo demais ele. É uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Depois do nascimento do meu filho, falei que perdoava ela. Mais uma tentativa de ter uma estrutura familiar para meu filho, pois é muito foda uma criança crescer sem pai. E também fica difícil ele crescer em uma estrutura familiar conturbada. Conturbada, sim, porque eu cresci em estrutura familiar conturbada. Agora, você... Não é obrigado a ficar com ela. Você pode viver em paz com ela. Você no seu cantinho, ela no dela. Porque isso aí, sinceramente, é uma situação muito humilhante e muito degradante pra você. Você não merece isso. Você não merece passar por um negócio de absurdo desse aqui, pô. Isso aqui é uma... É uma história enojadora. Não sei se esse termo existe. Não quero também pesquisar. Isso aqui dá nojo, dá náusea, dá ânsia. Ânsia de vômito, uma história dessa aqui. Então você cria o menino, mas você não é obrigado a sujeitar isso não, ué. Você fez um filho. Você não fez um pacto aí que você tem que sofrer pela eternidade, não, é? Que isso? Viver com uma coisa dessa aqui é uma praga na sua vida. Depois de algum tempo, as coisas ficaram boas. Parecia o começo de um relacionamento. Estava feliz apesar de tudo. Mas logo, logo ela vai estragar. Ela quer as fortes emoções. Vamos ver. Comecei um canal no YouTube que estava indo muito bem, crescendo. Passou mais um tempo e ela se transformou novamente. Começou a sentir ciúme dos comentários das meninas no YouTube. Que moral que ela tem? Você tem que mandar uma puta que o pariu na hora, rapaz. Que moral que tem pra você sentir ciúme? Manda a puta que o pariu, rapaz. Manda pular no peito. Mano, é ciúme, rapaz. Uma mulher dessa tem que ter ciúme do quê, rapaz? Tem uma teoria que diz, não vou, rapidinho aqui, que o ciúme da mulher é ofensivo pro homem. Porque com o cafajeste, com o vagabundo, elas não têm ciúme. Elas só têm ciúme do beta, do provedor. Com o cafajeste, com o canalha, ela nunca sente ciúme. Então tem uma teoria muito séria que diz que o ciúme da mulher é ofensivo ao homem. Eu vou ver se eu trago isso aí pra frente. Porque quando é com o presidiário, quando é com o vagabundo, quando é com o playboy folgado que humilha os outros, esse ela nunca tem ciúme. Porque ela sabe que ele amanhã vai comer outro, vai comer outro, vai comer outro. Com esse ele, ela não tem ciúme. Ela tem ciúme do trabalhador, honesto, fiel. Esse aí ela tem um ciúme fudido. A minha ex tinha um ciúme de mim que era doentio. Entendeu? Esse aí ela tem um ciúme federal. Com o vagabundo não. O vagabundo ela vai lá, abaixa a calcinha. É, você, às vezes, trabalhador que tá me escutando, você paga motel pra mulher. Pro vagabundo ela dá aí numa esquina de baile funk aí. Dá aí na esquina, o cara vai, descarrega o leite lá. E amanhã já tá com outro e ela tá... Ah, ele é mulherengo, né? É assim, cara. O mundo é assim, bicho. Começou a sentir ciúme dos comentários. E cada vídeo que eu enviava era uma dor de cabeça. Depois de um tempo nisso, cancelei meu canal para evitar brigas. Pô, cara, mas pelo amor de Deus, cara. Posso te enviar alguns links dos vídeos pra você ver, pode mandar. Fazia uma cara de cu que estragava todo o meu dia a cada foto ou comentário de menina que curtia ou adicionava, sendo que depois de tudo eu ainda estava com ela. Enfim, me distanciei de... isso aqui é importante, ouvinte, escuta. Enfim, me distanciei de muita gente por causa dela. Não faça isso. Não faça isso. Começou a namorar? Mantém os amigos. Porque eles são ponte vital para sua vida continuar. Não atrele sua vida como se fosse um porto com essas mulheres agora. Porque você vai se fuder. Amanhã ela passa num curso, numa faculdade lá no Acre. Ah, amor, tô indo, tchau. Aí pronto, seu mundo ruiu. Seu mundo não pode cair, cara. Não pode ser... Você não pode se iludir numa parada dessa, porque você vai se fuder como eu me fudi. Tá bom? Estava conversando com uma professora de inglês por um aplicativo que conectava pessoas que queriam aprender inglês, que por consequência era uma mulher. Não aguentei, pois todo dia era uma cara de cu e briga por causa disso. Chegou uma hora que o meu Facebook era só homem. Errado. Errado, não pode. Não pode. Faço faculdade online. Acabo quase acabando, pois ela é muito ciumenta e sei que daria muita briga, apesar de gostar da faculdade. Pois todos os meses preciso fazer uma prova presencial e tenho que ir no polo da faculdade. E nesses momentos a cara de cu aparece e estraga todo o meu clima pra tudo. Estou muito cansado de tudo isso, mas penso no meu filho. Seu filho é uma coisa, sua vida é outra, amigão. Não confunda as coisas. Uma bosta dessa aí que você tá, é um atraso de vida, é uma âncora prendendo a sua vida. Faço faculdade às 6 da manhã porque em outro horário não tenho tempo e preciso me cuidar. Mas apesar de sair 6 horas da manhã e ela está dormindo, ainda fica chateada e fala que estou aprontando algo. Isso me adoece. Isso aqui, ouvinte, escuta. Isso me adoece. Eu sei, ouvinte. Eu sei. Adoece mesmo, ué. Porque você vai ficando louco. Você vai ficando doente. Você vai perdendo a felicidade. Você vai perdendo a alegria. Você vai perdendo o gosto. O gosto nas coisas. Você vai adoecendo. Você adoece. Isso é real. Vou contar a última que aconteceu neste final de ano que me fez repensar tudo. Ela tem o dom de estragar minha alegria. Parece que isso, quando estou feliz, incomoda ela. Sei como é que é isso, já vi várias vezes. Não comigo necessariamente, comigo também. Mas já vi casais que o cara tá feliz e estraga o dia da mulher. Isso existe. É patológico isso aí. Acho que até uma doença mental, não sei. Não sou muito de fazer festas, reunir pessoas, mas neste começo de dezembro, ela falava em reunir uns amigos que são os mesmos que os delas. Na verdade, um outro casal. Fizemos isso apesar que eu não estava animado. Estava bem a noite toda, até que mais ou menos 23 horas estávamos sentados todos em uma mesa. E a mãe dela estava fumando. Não fumo, mas quando bebo me dá vontade de fumar um pouco, eu sei como é que é. Pedi o cigarro da mãe dela e ela na frente de todos os amigos e amigas bateu na minha mão e falou: "Tu tá louco? Para com essas coisas. Até parece que vou deixar tu fumar isso." Isso estragou a noite para mim. Entrei para o quarto e ela veio atrás e começou a discutir e tentar se explicar. Mas a essa hora eu já estava de saco cheio dela. Comecei a relembrar tudo e o arrependimento veio mais forte ainda. Tentei sair de dentro do quarto e ela não queria que eu fosse no quarto brigado com ela. Não, ela não queria que eu saísse do quarto brigado com ela. Eu, como tentei sair, ela começou a me bater. Segurei o braço dela e ela parou. Deitei na cama com a perna para fora, olhando para o teto, e fiquei sem falar com ela. Ela se irritou comigo por causa disso e deu 3 murros na minha perna e me pegou no ovo. Eu fiquei quase meia hora no chão recolhido. Depois, cara, eu... meu Deus, cara. Não posso dizer o que eu ia fazer. Depois disso, saí do quarto. Fui fazer companhia para os convidados e fiquei sem falar com ela. Minha família mora em outra cidade. Ligou e bateu aquela saudade de estar longe da família e o arrependimento desse relacionamento. Comecei a chorar. Cara, não consegui falar com a minha família na virada de ano, pois não queria estragar a noite deles e nem preocupá-los. Sai daí, vai pra sua família, pelo amor de Deus. Estou há 3 dias sem falar com ela na data do envio deste e-mail, mas estamos morando juntos. Gostaria muito da sua opinião, pois estou determinado a fazer mudanças extremas em 2018. Já mandei currículo para lugares onde tinha medo, pois podiam não me aceitar e se não aceitarem, não seria capaz de dar conta. E se aceitarem, não seria capaz de dar conta. Enfim, já determinei minhas metas. Nada absurdo. Coisas que eu vou conseguir cumprir. A principal é guardar dinheiro e levar meu filho no final do ano para minha família conhecer, pois ele vai fazer 4 anos e meu pai e minha mãe não viram ele pessoalmente. O que você faria e como poderia começar a mudar isso? Desde já agradeço e muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Abraços. Ouvinte, sai daí. Isso é uma âncora na sua vida. Isso é um atraso. Você não merece passar por isso, ouvinte. Casa de mãe sempre vai te acolher. Se tudo der errado, vai pra casa da mãe. Vai ficar com a tua mãe. Ah, mas eu vou perder as coisas. Faz uma separação aí e sai daí. Ah, mas meu filho, seu filho, ouvinte. Seu filho não quer que você viva um inferno. Não é assim. E eu não gostaria que meu pai vivesse um inferno por mim. Apesar que ele viveu, mas é uma questão complexa. Então, sai daí, cara. Vai procurar tua família. Larga desse atraso de vida. Sai fora daí, ouvinte. Pelo amor de Deus. É o que eu te peço. Pelo amor de Deus, saia daí. Tudo que eu tinha pra falar, eu já falei durante o e-mail. Isso aí, você tá com uma sociopata dentro de casa. Você tá com uma pessoa perigosa. E olha... eu acho que você tá brincando com a sorte, dormindo com isso aí. Isso aí pode dar uma cagada inacreditável. Bom, vamos acabar o segundo bloco aqui. Tem muito mais e-mails pra ler. Acho que eu vou ler mais e-mail hoje, mas não agora. Ouvinte, a música que vai tocar agora é uma música que me toca profundamente. Porque ela me dá um sentimento muito louco. Eu sinto nostalgia do que eu nunca vivi. Ouvindo essa música. Eu nunca vivi o carnaval. Eu nunca vivi o samba. Viver mesmo assim. Morar numa favela. Ir num barracão tocando samba. Eu nunca vivi o carnaval. Só que essa música que vai tocar. Ele conta. Eu vou até dizer quem que é. O Dicró com o Zeca Pagodinho. O Dicró é um cara que é malandro das antigas. Mas não é malandro porque passa a perna nos outros. Não é nada disso. É a malandragem carioca. A malandragem do samba. Ser malandro, não ser otário, não deixar os outros passar a perna em você, não deixar a mulher passar a perna em você, tá sempre um passo à frente. Ser malandro, ser vivido. Não é malandro no sentido de passar a perna nos outros. Então, o Dicró era um grande malandro, entendeu? Malandro bom. E ele conta as histórias dele, do samba, da velha guarda. E são histórias, assim, o que ele relata na música me dá um sentimento nostálgico, um sentimento gostoso. Quando eu quero sentir coisa boa, eu escuto essa música que eu vou tocar agora. Porque é uma música, você vai sentir, você vai ouvir, por exemplo, assim, ele vai dizer assim, já corri da polícia sem ser marginal. Eu consigo imaginar ele, no meio daquela confusão de carnaval, ele não era marginal, a polícia correndo atrás dele. Entendeu? Ele fala, já dei tapa em muito otário vacilão pra defender meu pavilhão. Quer dizer, eu consigo imaginar a outra escola de samba e o cara mexendo, provocando, e aí ele vai pra cima e dá uns tapas no cara. Eu consigo sentir uma nostalgia de algo que eu nunca vivi. E eu sinto nostalgia forte. Penso, puta, que tempo foda pra viver. Então essa música me resgata esse sentimento. Então eu quero pedir pra vocês escutarem, vocês vão gostar. De Cro e Zeca Pagodinho, Velha Guarda. E salve a velha guarda do samba, sempre. A gente volta já. Vou chamar meu compadre Zeca Pagodinho. Sociedade. Faz homenagem à velha guarda do samba. Sou velha guarda. Sou velha guarda. E já provei ao mundo inteiro que sou bamba. Sou velha guarda. A espinha dorsal do samba. Sala, diretor e ritmista. Já puxei corda pra desimpedir a pista. Já corri da polícia sem ser marginal. Já esquentei surto com folha de jornal. E apesar de tudo, eu estou numa boa. A velha guarda é o samba em pessoa. Vai, Zeca! Já fui carpinteiro, serralheiro e artesão. Até a minha casa já serviu de barracão. Já dei muito tapa em otário vacilão. Só pra defender meu pavilhão. Já namorei fascista, mulata e porta-bandeira. Fui apaixonado por baiana e costureira. E essa juventude que começa a desfilar será a velha guarda de amanhã. Vai! Sou velha guarda. Alô, velha guarda. E já provei o mundo inteiro que sou bamba. Sou velha guarda. Entra a cadência. A espinha dorsal do samba. Sou velha guarda. Sou velha guarda. E já provei o mundo inteiro que sou bamba. Mas traga aí. Deixa comigo. Fui mestre, sala, diretor e ritmista. Já puxei corda pra desimpedir a pista. Já corri da polícia sem ser marginal. Já esquentei surdo com folhas de jornal. E apesar de tudo, estou numa boa. A velha guarda é o samba em pessoa. Já fui carpinteiro, serralheiro e artesão. Até a minha casa já serviu de barracão. E já dei muito tapa em otário vacilão. Só pra defender meu pavilhão. Já namorei fascista, mulata e porta-bandeira. Fui apaixonado por baiana e costureira. E essa juventude que começa a desfilar será a velha guarda de amanhã. Agora Zé, capina. Agora de troca, comanda no apito, meu filho. Segura. Bom, gente, estamos voltando aí pro terceiro bloco. E eu, muito solicitamente, um rapaz aí apareceu falando pra mim que tem boas histórias pra contar. Histórias de carnaval aí. Inclusive teve uma recente aí envolvendo gorfada. Então hoje eu tenho aí o prazer de receber ele, que é um ouvinte das antigas. Inclusive participou de um vídeo que eu fiz com foto de adolescente, mó viadagem. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu saudoso Mateusão. Salve, Mateus. Beleza? Ué, e aí, velho? Tranquilão? E aí, tranquilão, Mateusão. Desculpa aí, como é que foi a noite aí? Foi boa? Putz, cara, arranjei nada, como sempre. Pegou ninguém? Ah, é, né? Medilha aí. Mas que foi a história da gorfada aí? Você tava no carnaval, a menina veio gorfando, como é que foi? Não, então, cara, assim, tava. O pessoal se reuniu lá na. Fez uma rodinha de amigos, né? Deixou o coolerzinho lá no meio, todo mundo bebendo, aquela muvuca de carnaval, né? Todo mundo muito louco. E, tipo, meu amigo tava sentado, sem camisa. E, tipo, atrás dele tinha uma mina muito mal. Ela tava passando muito mal e, pô, eu falei assim, essa mina, ela vai, daqui a pouco ela vai... E o pessoal falou, não, ela só vai dormir, só vai dormir. Eu falei, fica esperto, sei, que ela vai gorfar. Aí meu amigo, não, tá suave. Aí daqui a pouco, só vi a mina fazendo aquela, sabe quando ela dá aquela puxadinha assim, que você fala, putz, já vem já, tá ligado? Você fala, putz, cara, eu nem esperei, mano, só deu um tapão aquele... no amigo. Assim? É, dá aquela puxada, parece que tá... puxando alguma coisa do chão, ah, sei lá, não sei como explicar. Aí eu ouvi meu amigo assim, falei, mano, nem vou falar, vou dar logo um tapão pra ele sair da frente. Aí eu dei um tapão nas costas dele e a mina, no que eu dei o tapão, quase que me acerta ainda aqui. Ela já começou a vomitar, já falei, puta, que nojeira, cara. Mas foi um rato? Nojeira, engraçado. Nossa, foi um... Tá ligado que era Aretusa? Você já viu o vídeo da Aretusa? Que era daquela... É, ela é chamada de Blastoise brasileiro. É... Porque ela mandou um jato, parece o Blastoise. É, uma torneira, mano. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Aí a menina vomitou e aí não pegou em ninguém de vocês? Ah, quase pegou em mim, quase pegou na minha mão, né, bicho? Você curte muito carnaval? Você já curtiu muito carnaval? Como é que é? Eu não curto. Não, assim, eu não tenho nada contra, tipo, nem nada, mas eu vou mais pra socializar com meus amigos, conversar e tal. E de carnaval, você falou que você tem mais história pra contar. História de porrada, teve ou não? Ah, sempre tem, bicho. Todo carnaval, cara. Aqui moro em Campinas, né? Moro em Campinas, né? Então o pessoal aqui, tipo, interiorzão de São Paulo. Mas Campinas, o povo briga pegando no cabelo, não é ou não? Ah, não sei, cara. O povo fala que é tudo viado. É, soco na cara, mas, assim, briga de porrada, já feia assim, já teve ou não? Já. Mas que eu participei, não. Eu sou um cara bem sossegado. Hoje eu vi de longe já. Os caras, uma vez, estavam um cara no banheiro, né? Aí os caras falaram assim, não, você... Tava aquela filazinha, os caras falaram assim, não, você vai rápido no banheiro e... Você, tipo, 30 segundos, não sei o quê. E os caras, eu acho que o cara achou que era brincadeira, né? Ah, você faz necessidade em 30 segundos. O cara achou que era brincadeira e ficou lá, tipo, um minuto, tá ligado? É. Aí os caras começaram a ficar putão, começou a dar uns tapão e é banheiro... Aquele banheiro... Químico? Químico, exato. Banheiro químico, começou a dar uns tapão, mexendo no banheiro, tá querendo derrubar o banheiro. O maluco saiu de lá pilhado, mano. Ah, você tá brincando. O cara, que seus filhos da puta, não sei o que, que vocês querem mexer no bagulho, pá, quem é vocês? Aí pra quê? Porque esse maluquinho que treina, acho que só porque treina, o cara sabe lutar 20 artes marciais, o cara faz academia, faz porra, né? Aí começou aqui a trocação de soco, puta briga feia do caralho, o homem não sabe brigar, tá ligado? Sabe quando o cara fecha a mão assim e vai de. E vai no ar. Assim? É. Nossa, que tá bagulho feio, cara. Eu tenho risada de fundo, nossa, eu rachei o bico nesse bagulho, cara. Eu acho engraçado, Matheus, que lá em Minas, uma vez, quando a gente era adolescente, tinha um. Eu vou até se me perdoa falar, mas é um cara bem otário. Eu falo isso porque eu sei que na juventude você foi metaleirão, porque eu via só fora adolescente. Mas. Tinha um metaleiro bem bobão, sabe? Otário mesmo. Porque tem uns metaleiros que é gente boa, sabe? Mas eu conheci muito metaleiro otário e fiquei com esse trauma, que eles são tudo otário. Mas eu sei que não são, não. E tinha um metaleirão otário, baterista, na minha cidade, né? Cidade pequena. Mas ele era muito otário, ô Matheus. Ele era muito, muito otário. E aí uma vez ele foi curtir carnaval. Eu lembro certinho disso. Aí ele pegou e foi um outro rapaz que era baixista, metaleiro também. E aí, carnaval de cidade pequena, não tem muito o que fazer, você dá umas voltas na praça. Aí falou que ele tava. Aí chegou traumatizado pra gente, branco, sabe? Aí pegou e falou assim pra gente: Ah, que isso, gente. Nunca me senti tão desrespeitado. Ah, por que, ô fulano? Ó, nós tava andando, veio um cara bombadão com os braços abertos, aí veio empurrando a gente. Aí ele tava me empurrando com o braço, porque ele veio contra a maré com o braço aberto, ele tá caçando briga, né? Aí veio empurrando pra trás. Aí eu falei assim, ô, que isso? Aí o cara falou assim, ô, o quê? Vai querer sair na porrada? Aí ele pegou e passou embaixo do braço do cara. Cara, eu não sei o que tem na cabeça esses caras, velho. Inacreditável, mano. Já te provocaram pra briga no carnaval ou nossa, nunca? Nossa, um monte de vez, cara. Eu sou aquele cara que, no fundo, eu tô querendo brigar, mas quando aparece a oportunidade, eu fico, não, tô de boa, não quero brigar, não. Só bota, como é que é o nome? Só bota palha na fogueira, né? Na hora que exagero. Você evita a briga? Ah, não, eu gosto, eu torço pela briga, mas eu não quero me envolver nela, tá ligado? Eu torço, entendi, pra assistir uma briga. Deixa eu falar uma coisa pra você. Agora fala uma coisa pra mim. História de droga de carnaval. O que você tem pra contar? Ah, putz, cara. Eu nunca fiz nada muito fora. Não, mas é amigo seu que encheu o cu de droga. Você não tem uma pra contar? As histórias de droga no carnaval, eu morro de rir. Aqui eu não vou sujar. É. Tem um amigo que baforou pra caralho. Depois ficou travado no canto. O cara parecia que... Sei lá, parecia que tinha colocado duas talas de madeira em cada braço dele e tinham prensado, que o cara não mexia, tá ligado? Ele ficou travado. Ficou igual um robôzão. Tipo um robô, tá ligado? Nossa, tá que nem mesmo. Mas, cara, essas lixeiras que tem em carnaval, tá ligado? Carnaval é podridão total, cara. Mas é podridão, mas às vezes é bom ficar podrão assim, você não acha? Não, mas é, sem dúvida, não tô falando disso, não, tem que... Botar a mão na merda, tá ligado? Aí quando o seu amigo ficou assim, que vocês levaram pro hospital, você deixou ele na rua? Então, eu fiquei com muito medo nesse dia. Eu pensei que ele ia, dar aqueles... Ia morrer, tá ligado? Dar aquela ataque cardíaco, essas porra que dá em gente que bafora lança. Mas naquele dia a gente não chamou ninguém, cara. Foi puta irresponsabilidade por nossa parte. A gente só ficou olhando ele, jogando água nele de vez em quando, na cabeça, sabe? Mas de resto a gente fez nada, cara. Mas ele tomou jeito? Que ele nada, tomou jeito? Bicho. Não, que nada. Esses caras que usam essas coisas, bicho. Feliz. Não sei, cara. Os caras continuam usando até morrer, bicho. E olha que não é um amigão próximo meu, tá ligado? É um conhecido. Mas, ô Matheus, fala uma coisa pra mim. E o rolê que você tava lá, tava bom? Então, cara, tava, mas do jeito, o desfecho dele foi muito chato, cara. Aquela rodinha, como é que foi? Aquela rodinha de amigo, todo mundo parado, escutando música, mexendo no celular. Aí você pega o celular, começa a mexer no Facebook. Às vezes nem tem mensagem, mas fica mexendo só pra fingir que... Ah, mas Facebook você acessa em casa, você vai acessar junto com os amigos? Não, é, tipo, quando tá todo mundo no celular, pra você não se sentir ignorado, você também pega e fica mexendo no Facebook. Oh, mas os caras foram pro carnaval curtir e ficaram todo mundo no celular, você tá falando sério, Matheus? Não, olha... Finalzinho de rolê, todo mundo já bebeu bastante, quem tinha que dar PT já tá na cama vomitando. E quem tá sóbrio já tá naquela cansado. Mas você não fica puto quando você tá com um amigo e ele começa a usar o celular? Eu fico ofendido, cara. Fico pra caralho, bicho. Agora fala uma outra coisa pra mim. E história de putaria de carnaval? O que você tem pra contar? Putz. Ah, cara, eu tenho 19 anos. Eu comecei a ir carnaval uns 2, 3 anos. Não tem muita história não, bicho. Mas você já comeu alguma moeda no carnaval ou ainda não? Ah, não. Não? Não, mano, eu sou muito tímido. Apesar que... Ô, Matheus, mas você tem que perder essa timidez, Matheus. Não, assim... Geralmente quando chegava período de carnaval, eu tava namorando e tal, então... Tipo, esse ano eu não tava. Agora teve o pré-carnaval, que foi o Citibana, que eu fui hoje. Que eu salvei meu amigo do vômito. E, tipo, tinha gente lá que... Tinha uma mina que queria ficar comigo do nosso grupo de amigos, mas eu... Não sei, cara, eu acho que por medo de arranjar coisa pra cabeça, eu não, nem tento, sabe? Tipo, depois ficar pensando, por que eu fiz isso, aquilo? Eu nem tento. Aí você evita a confusão. Ah, eu evito, então. É difícil. Mas você tá evitando de viver também, né, cara? Tem que tomar cuidado, pô. Não, exato. É que nem sempre, tipo, o pessoal tem muita visão de ir pra carnaval só pra pegar mulher e tal. Tipo, eu vou muito, muito mesmo pra zoar com meus amigos, tipo... Geralmente carnavalzão a gente bebe bastante, fica bem loucão. E sai pela rua, sai pelo centro da cidade. Pelo menos você tem mais alguma história boa, engraçada de carnaval pra contar aí? Não, cara, assim, quando o cara joga e manda essa história aí, é foda. Mas teve uma vez que eu bebi muito, né? A gente, essas praças aqui. Lembra aquelas praças que ficavam metaleiro e tal? Sim, os saudosos, que saudade dos saudosos rolês. Ficar bebendo vinho na praça. Isso, saudoso rolê de rock. É, a gente foi lá nessas pracinhas, né? Aí ficou lá enchendo a cara. Querendo ou não, metaleiro pra conversar é muito gente boa. O povo bem, tipo, dá pra trocar bastante ideia. Eles têm umas ideias bem amplas, assim, tipo. Dá pra conversar. A experiência não foi muito positiva, não, mas eu sei que eles são gente boa. Assim. Aqui eu tive uma experiência ruim, mas vamos lá. Então, aí a gente tava conversando com eles e tal, e tava bebendo, e eu, pô, sem freio, tava bebendo pra caralho mesmo. Aí aí eu dei PT, né? O famoso PT mesmo, eles começaram a cuidar de mim e tal, vomitando, passando mal, puta situação deplorável. Chata. Chato pra caralho, eu fico depois mal, tá ligado? Por eles terem cuidado de mim. Tipo, como se fosse um peso pra eles. Sim. Aí depois já era umas 3 horas da manhã, sem circular busão, todo mundo sem carro, né? E longe pra caralho, a gente tava próximo do centro da cidade, indo pra casa. Aí sim. A gente abordou dois moleques, o típico funkeirão, assim, chave, né? Que a gente chama aqui em Campinas, não sei se é. Como é que chama? Chave, não sei se chama. Chave? Assim. É. Não é chavoso, não? É, chave, chavoso. É isso aí, nós usamos aqui também, chavoso. É o cara que é pique bandidão. É, o cara colocou um lacoste, essas porra. Mas não são bandidos nada, é tudo pé de bandido. Não é, não. Aí. Faquinha de serra. Aí a gente tava voltando, tals, né? Eu tava bêbado. E esses moleque veio conversar com a gente, né? Já veio, não veio conversar, veio intimidar a gente, tipo, já pra ver que a gente tava bem loucão, já ia tentar roubar alguma coisa. Sei. Aí eu não sei por que diabos, cara. Eu tava dormindo. Eu acordei só pra falar pros caras que eu era de uma quebrada. Falei, sou do Ouro Verde e tal. Tipo, querendo impor, sabe? Sou da quebrada, não mexe comigo, que eu também. Tá ligado? Sou bandido, entre aspas. E funcionou, cara. Os caras iam roubar. E os caras caíram? Caíram, tipo, você é do Ouro Verde? Demorou então, parça. Tamo junto, tá ligado? Não, mano. Eu sou mó classe média, tá ligado? Eu moro ali no. Mora ali no puta bairrozinho de Playboy. Você me lembrou a história do professor de faculdade que aconteceu, cara, foi real. Diz que aqui tem um bairro chamado... Puta que pariu, o bairro chama... Puta, o lugar é bonito, mas é favela, o lugar é bonito, chama... não vou lembrar, vamos supor que fosse... Não, porra, é Banhado. Aí... É, Banhado é uma favela que tem no centro da cidade. Os caras invadiram uma área protegida pelo Ibama e invadiram e fizeram uma favela lá. Aí, os caras saem do Banhado pra ir no centro roubar, porque é do lado do centro. Aí, uma vez tava o professor de um curso que eu fiz, técnico, e esse professor meu era tipo assim, ele não era bandido, mas ele era muito malandro. Sabe o cara que é malandrão? Mas não é malandro no sentido negativo, não, Matheus. Malandro, assim, ter vivência de vida, entendeu? É, espertão, sabe sentir... O cara que tem gingado, entendeu? Exato. O cara que não deixa os outros fazer de otário. Aí chegou, tava ele e um amigo dele. O amigo dele é nerdão de tudo, sabe? Esse meu professor também era nerd pra caralho, mas não é trouxa. Aí chegou dois moleques do Banhado. Essa história é real, Matheus, aconteceu. Chegou dois caras da favela do Banhado e encostaram eles perto da igreja e falou, ó, vai passando tudo aí. Aí o meu professor meteu o migué, cara. Olha esse migué, profissional. Falou assim, ô, pera aí, parça. Tô ligado quem que é você, hein? Aí o cara, não, passa aí. Não, tô ligado. Você veio ali do Banhado, pá. Aí ele sabia o nome do traficante do Banhado, mas todo mundo sabe. Pegou e falou assim, não, você é amigo ali do... Pô, você é parça do Emerson, tô ligado. Ô, mas como assim, pô, você conhece? Eu conheço, parça, eu sou do Banhado também. Pô, você vai meter Miguel aqui, você vai meter louco aqui em nós que somos também da humilde? Vai roubar rico, não sei o quê. Aí o cara, não, desculpa então, beleza. Não fala com o Emerson não, beleza? Eu não sabia, foi mal. Os dois saíram, cara, olha que Miguelzão. Eu fiquei mó feliz de fazer esse bagulho, né? Você tem que ser malandro, pô, você tem que dar um... E eu ainda sou negão, né? Então dá pra dar uma disfarçada... Brutal, cara. Deu uma enganada boa? Porra, não precisa fazer muito esforço, né, cara? Como que anda a vida amorosa aí, Matheus? Cara, eu saí de um relacionamento há uns um mês, cara. Um mêsinho e tal. Mas é um relacionamento meio bosta, sabe aquele relacionamento quando uma pessoa tá desesperada por atenção e tal? E quem que era o desesperado, você ou ela? Ela, no caso. Tipo assim, eu nem... Ela tá desesperada? É, a pessoa sente, ela, tipo, ela quer preencher o vazio dela com o seu. Não que seja errado, mas ela quer fazer isso de uma forma muito rápida. Aí você injuriou. Ah, então, eu sou um cara meio assim, eu deixo a pessoa, eu... Talvez seja errado, seja... Ah, eu sou um puta cuzão de fazer isso, mas, tipo... Eu é foda da atenção no dia a dia, o tempo inteiro no WhatsApp. E essa pessoa, ela ficava muito no WhatsApp. Tipo, o tempo inteiro no WhatsApp querendo falar comigo e tal. Eu falava, pô, agora não dá que eu tô no curso, agora não dá que eu tô na rua. Ô, Matheus, você vai me desculpar. Pera aí, então vamos conversar eu com você aqui muito sério, papo de homem. Não é essa mulher que todo mundo tá querendo? Ou não? Porque não é, é essa, não, aí, é carinhosa, é atenciosa ou não? Não, mas é verdade, cara. Mas assim... Você consegue perceber quando uma pessoa, ela tá querendo você, ela conhecer você e tal, a sua trajetória, e quando uma pessoa, tipo, ela tem mais uma... Posso até dizer que ela tem mais uma atração física por você do que pela sua personalidade mesmo, tá ligado? Essa pessoa que eu conhecia, a minha ex, que eu namorava e tal, eu, tipo, comecei a namorar com ela em questão de um mês, sabe? Que relacionamento você ficou com ela num rolê, começou a conversar, conversar todo dia... E já quis puxar pro namoro. Sei. E eu tava mó tempão sem namorar. Pra mim, na época, parecia uma boa ideia. Falei, ah, por que não, pô? É foda ficar sozinho também, né? Na sexta-feira à noite e tal. Eu falei, não, demorou. Mas, tipo, com o tempo, isso questão de uns 6 meses por aí, vai desgastando. Você vai ficando meio que de saco cheio, sabe? Tipo, toda hora uma... Você cansou. É, toda hora uma cobrança e tal. Porém, eu não tinha coragem de, sabe, falar, ô, vamos terminar e tal. Eu, por mais tonto que pareça, eu esperei ela se tocar, sabe? Como que ela se tocou? Não, ela viu que eu tava, tipo, meio distante, sabe? Quando você trata a pessoa meio de lado. Nossa, tô parecendo um cuzão falando isso. Mas quando você trata a pessoa meio... Você deixa ela em segundo plano. Aí ela falou assim, ah... Tô vendo que não tá dando certo e tal, vamos terminar. Eu falei, eu já tava meio que querendo, né? Eu falei, não, então, tranquilo, mas eu nunca fiz inimizade com minhas ex-namoradas. Sempre terminei de boa, continuo conversando, sabe? Nunca fui de, excluir de tudo, nunca mais falei e tal, odeio, falei mal, nunca fiz isso. Agora, fala uma coisa pra mim, pra terminar aqui. O que que vai ser esse ano aí na sua vida? Qual que vai ser a meta? Como é que vai ser esse ano aí na sua vida? Cara... ano passado foi um ano muito bom, apesar de ter essas decepções amorosas e tal. Foi um ano muito bom em questão profissional pra mim. Me formei e tal, tive a oportunidade de trabalho. Passei na federal, mas eu não pude ir. Passei em engenharia na UFMT, mas eu não pude ir. E quero ir em outro estado. E, tipo, esse ano eu nunca tenho expectativa pro ano, porque... No ano retrasado, que foi um puta ano lixo pra mim, eu fiquei expectativa, fiz objetivos, fiz aquele plano de meta e tal, e tudo deu errado. Absolutamente tudo deu errado. Então, esse ano, basicamente, tô vivendo aí, vendo o que vai acontecer. Mas você tá fazendo alguma coisa? Tá estudando? Tá trabalhando? Tô estudando. Faço técnico em mecânica industrial pela ETEC. E atualmente tô estudando investimento em criptomoedas, essas coisas. Você já tem alguma coisa comprada? Já comprei Bitcoin. Não, Bitcoin já. Você tem que comprar para comprar outras moedas. Mas tô apostando em Nano, que é XRB, e Ethereum. Mas Ethereum acho que não vai rolar, não. Entendi. Tem duas moedas diferentes pra ter. Bom, é isso aí, cara. Quer passar um recado aí pro ouvinte que vai passar um carnaval e quer dar um recado, quer falar alguma coisa? Não, só pra ele aproveitar, cara. Se jogar mesmo na merda, fazer o que tem que fazer lá, pô, dar risada pra caramba, depois você vem com história pra contar. Ficar muito com medo, você não... Não tem história, né? Cara. Você ficar muito... É isso aí. Ficar dentro de casa não rende nada. Bom, gente... eu agradeço aí, Matheus. E agora, assim como mais de carnaval, agora vai entrar uma música que eu gosto muito, que eu tenho muito Eu sou viciado nessa música, é uma música que me faz sentir coisas boas. Agora vai tocar Arlindo Cruz. No meu. Sim. Opa! Hã? Show tem que continuar. Não, mas peraí, a música, peraí, é. Puta que pariu. Como é que chama, gente? Peraí. Não, tô falando, a música do Arlindo Cruz, show tem que continuar, muito bonito. Isso, não, mas eu não lembro. Não, mas não, não é essa, não. Confundiu, cara. Peraí, você me confundiu, peraí. É Arlindo Cruz. Ah, não. Arlindo Cruz. Aqui, pronto. Vamos de novo. Bom, gente, então é as 5 mais de carnaval. Agora vai tocar uma música que eu gosto muito, uma música que me faz sentir coisas boas. E eu acredito que vocês também vão gostar. É uma música bonita. É, agora vai tocar Arlindo Cruz. Puta, cara, esqueci de novo o nome da música, cara. Arlindo Cruz, Meu Lugar. Que é aquela música que fala sobre o bairro dele, que é Madureira. Sim. Muito boa essa música. Muito bonita. Bonita mesmo. A gente volta já. A 5 mais. Sociedade Primitiva. O meu lugar é caminho de Orgulhança. Lá tem samba até de manhã. Uma giga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor. Esperança num mundo melhor. E cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz. Cascadura faz longo pirajar. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira. Tem samba até de manhã. Uma ginga em cada andar. Cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor. Esperança num mundo melhor. E cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz. Cascadura, voz, lobo, irajá. Meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Como é que é, gente? Nosso lugar, que é eterno no meu coração, que aos poetas faz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu te eu lá de dançar, Romário o terreiro benzer, e ainda tem jogo a luz do ar. Ai, meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer. O difícil é saber terminar. Madureira, já. Quem quer sonhar em Madureira, e quem se avenida até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e bilhar. Buraco sueca pro tempo passar em Madureira. E uma vezinha até posso fazer. O grupo dezena sem ter me ligar. Pelos sete lados eu vou te cercar em Madureira. Yeah. Fechou? Bom, gente, estamos voltando aí para mais um bloco aí do 5 Mais Especial de Carnaval. E agora, para mim, é um motivo de muita alegria, porque eu vou conversar com um cara que ajudou muito esse programa aqui no começo. Ele me dava feedback, sempre foi gente boa comigo. Nunca foi cuzão comigo, babaca. E eu sou muito grato a esse cara. E hoje ele veio contar histórias aí, de loucuras aí, porque eu sou um cara que meti muita bocada, mas eu sei que ele se meteu nas maiores roubadas do mundo. Ele vai contar a história aí de furada de Tinder e de mulher maluca, que eu sei que ele conheceu muita mulher maluca. Hoje, agora a gente vai ter a honra de receber o nosso querido Paulo. Fala, Paulão! E aí, cara, beleza? E aí, tá tranquilão, Paulão? Beleza, pessoal. Tô de boa. Pô, é agora, difícil falar com você, hein? Você tem a agenda cheia, hein? Cara, você é o cara da madrugada, velho. Esse que é o problema. Eu durmo cedo hoje em dia. Tá dormindo cedo? Tô tentando, né? Porque tava acordando muito tarde, tava uma merda. Ô, Paulão, fala... E aproveitando, desculpa, aproveitando o gancho que você tava falando de mulher maluca no Tinder, é bom, tipo, avisar o pessoal que te escuta que, tipo, mulher que tá no Tinder, cara, se for bonita, 90% de chance de ser maluca. Porque, tipo, para pra pensar. A menina é bonita. Se ela é muito bonita, ela não tem por que usar o Tinder, concorda? Às vezes é ego. É, tipo, mas o ego dela pode ganhar, sei lá, tipo, saindo na rua, no Face, qualquer coisa. Porque, tipo, eu penso assim, cara, porque se a menina tá, ela, sei lá, precisa de alguém e tal, ela não precisa usar o Tinder se ela é muito bonita. Não acho. Então tá lá, já é rabo de foguete. Então, na real, eu tava pensando nisso, tipo, bolando uma teoria na cabeça sobre isso pra ver se faz sentido. Porque é muito estranho, cara, tipo, uma menina muito, muito bonita no Tinder, que é um lugar que, sei lá, tipo, geralmente é a pessoa mais feia que vai, né? Menina mais feia, principalmente, porque mulher, ela sai na rua, ela já consegue. Na hora. Tá, mas a gente já vai chegar no papo das mulheres loucas. Calma aí, mas só fala uma coisa pra mim antes de tudo. Uhum. Paulão, você é um cara que tem uma história interessante. Eu até já faço um pré-convite aqui, que eu quero um dia gravar 5 mais só com você, que eu sei que você tem uma história muito legal. Eu já ouvi você contando alguns relatos que... sobre a sua vida, que você teve alguns... Você deu algumas cabeçadas e tal. Você demorou pra se encontrar profissionalmente, inclusive. É, continuo na estrada. Paulão, como que tá esse ano pra você? Cara, esse ano é... Tipo, você tá falando geral, assim, ou pra mulher? Não, geral, geralzão. Cara, tá sendo muito promissor, na real. Tipo, eu acho que é o único ano, assim, que... Depois, sei lá, tipo, por exemplo, a gente com 18 anos meio que tem aquele na cabeça... Tenho que saber o que fazer e tal, e projetar a vida, sabe? Sei. Com 18, as pessoas geralmente projetam a vida, assim, e tem aquele caminho pra seguir. Mas, tipo, eu tô nesse caminho só nesse ano, sabe? Com 28 anos eu cheguei nessa parte, mas, tipo, de ver com clareza, sabe? Tipo, ó, vou seguir esse caminho aqui, vou fazer isso, isso, isso, e no final do ano eu pretendo ter isso, isso, isso, entendeu? Então agora você, vamos supor assim, você tá lúcido do que tô que lúcido, é? Tô lúcido, exato. Uhum, tô lúcido do que é pra fazer, sabe, tipo, porque a gente entra na vida assim com aquele negócio, tipo, ah, vai lá, faz faculdade, estuda e tal, faz isso, isso, isso, que é um negócio que vem mais meio que programado, sabe, da sociedade. Bom, Paulo, esse é um negócio pra mim que é criminoso, Paulo, isso eu cansei de falar, o povo fala que eu sou maluco, o pessoal, várias pessoas já disseram pra mim que eu não sei o que eu tô falando, isso é um negócio, é um ato criminoso, Paulo, que a sociedade faz com o jovem. Uma hora mais pra frente eu quero ver se eu gravo um programa sobre isso. Você pega um cara de 18 anos, cabaço, que não sabe nada da vida, o cara não sabe trocar uma resistência de chuveiro, você fala pra ele que ele tem que tomar a decisão mais importante da vida dele, com 18 anos, sem saber nada, cara. O cara não sabe comprar carne no açougue, você manda ele escolher o curso da vida dele, a decisão mais importante da vida inteira dele, cara. Como você faz um ato criminoso desse, ô Paulo? Cara, essa é uma das coisas que me deixa mais, tipo, triste e... Sei lá, desesperado, sabe, de ver as pessoas nessa situação. Eu fico muito desesperado, porque é um negócio insano, que nem você falou, cara, é inacreditável. Tipo, ninguém prepara a pessoa, né, pra isso. Tipo, a escola era pra preparar, mas não prepara porra nenhuma, né. Só joga o cara lá, tipo, vai, escolhe aí, e o que você escolher vai ter que ser. Aí quer ensinar na escola lá, Paulão, quer ensinar na escola Bhaskara, quer ensinar lá química, quer ensinar tudo, o cara sai e não sabe, o cara não sabe trocar uma resistente de chuveiro, o cara não sabe viver, o cara não sabe fazer nada, você entendeu? Sim. É uma loucura, cara, tá tudo errado, Paulão. É, e aí foi, tipo, esse caminho que eu segui, tipo, meio que todo mundo segue, né? Você vai lá, escolhe o curso, depois de ano você vê que era tudo errado, tipo, não tem nada a ver. Bizarro, cara. Você se fudeu muito, Paulão? Pra caralho, velho. O pior não é nem você escolher o curso errado, o pior é você chegar ao ponto de perceber, porra, isso aqui tá errado, né, o que eu quero, E depois disso, o que é mais difícil ainda é você descobrir, tipo, puta, e agora? O que, que eu faço, sabe? Porque é aí que você chega numa situação que você tá pelado, né? Você chega lá na frente com o diploma na mão, um negócio que você não quer fazer, que é uma merda, você tá ficando louco. E aí, sabe? Isso que é foda, cara. E eu, o termo que você usou foi um termo feliz, porque você falou ficar louco. Eu tenho um primo, Paulo, que ele fez uma faculdade que ele não queria. O negócio deixou ele doente de uma maneira, cara. Isso é real, isso aconteceu. Ele ficou tão doente, Paulo, que ele entrou numa depressão forte, ele não saía do quarto. Ele só comia e ficava no quarto e mais nada. E ele tinha horror de sair do quarto, porque ele tomou como se fosse uma coisa patológica, um ódio patológico daquilo ali. Você entendeu? E aí... ele demorou anos pra voltar ao normal, entendeu? Ele tomou ódio de ter que fazer um negócio que ele não queria todo dia e tinha que sair de casa todo dia. Olha, cara, o cara ficou doente por causa disso, cara. Então, realmente, o que você falou é verdade. O cara fica doente, cara. É verdade mesmo. Mas, tipo, pra eu chegar, né, nesse negócio de querer dar a volta, fazer alguma coisa que eu gosto, tipo, eu passei por isso também. Tipo, não exatamente igual ele, assim, mas... tipo, assim, alongar muito, tipo, tinha dor no peito. E não era nada do coração. Eu fui lá ver o negócio do coração, não tinha nada. E era só estresse mesmo. Eu comecei em psicólogo, tipo, puta, só por causa do trampo, que era o inferno, e a minha namorada na época também era outro inferno. Mas era tudo por causa disso, sabe? Tava ficando... desgostoso. Tava totalmente bizarro a minha vida por causa disso. Aí nesse momento que, tipo, eu vi que tava com dor no peito por causa disso aí, que eu falei, não, sei, ou faço um negócio que eu gosto, ou dou um tiro na minha cabeça, porque não tem condição isso aqui. Tá certo, Paulo, mas essa aí nós vamos guardar por quando eu gravar 5 mais com você, que eu faço questão. Demorou. E nós vamos gravar. Paulo, conta uma coisa pra mim. Você, na vida inteira, você sempre foi um cara... você é um cara bonito. Você é um cara bonito, é, né? Não, não concordo muito, mas beleza. Você é um cara bonitão e tal. Eu quero saber uma coisa. Pelo que você fala pra mim, você sempre foi o estilo... você nunca foi o estilo baladeiro. Você sempre foi um cara mais nerdão, eu não foi? Eu nunca pisei numa balada. Nunca entrei em festa nenhuma. O máximo de festa que fui é show, assim, mas eu gosto da banda e tal. Ah, show bosta, assim, você nunca foi? Eu fui nos Capital Inicial da vida, assim, mas... ô, vagabundo, o Capital Inicial é uma puta de uma banda. Olha que raiva você, cara. Bosta no sentido, assim, de, tipo, hoje em dia não é mais o que era, né? Não que eu ache ruim, eu adoro o Capital Inicial, pô. Mas, tipo, tô pensando no parâmetro, assim, sabe, do que você quis dizer. Entendi. Não que eu não goste. Aí, mas você sempre foi um cara tímido, mano? Sim, sou até hoje, inclusive. Aí, pra você, o Tinder é uma mão na roda, porque falar na internet é muito mais fácil. Mil vezes, cara. Pô, você abre lá um negócio, você só escreve, se der errado, você, tipo, desfaz o match, pronto. E, inclusive, eu acho isso até hoje, tipo, é muito mais fácil achar alguém, sei lá, na internet, assim, depois envolver pessoalmente do que pessoalmente logo de cara, pelo menos pra mim. Aí... você começou a entrar nisso aí, que ano que foi que você começou nessa loucura? Você lembra? Do Tinder, rapaz, acho que foi, pra comecei a entrar de vez, acho que foi lá por 2015, talvez. Que antes, tipo, eu mexia só assim, aleatório, mas não levava muito. E de lá pra cá, você tá firme no Tinder sempre? Ah, eu mexo, aí depois, tipo, dá vontade de desinstalar pra sempre, depois eu boto de novo. É que é foda, né, porque o fisiológico da gente pede, né, não tem o que fazer. E aí, eu é isso, eu pago uma puta, porque eu não quero pagar puta também, eu não tenho dinheiro, assim. Então, eu baixo. Qual é a mulher mais barata? É a do Tinder ou é a puta? Então, cara, aí que tá. Porque, tipo, eu tenho um negócio na minha cabeça que, assim, se eu entrar no Tinder, eu não vou sair com a menina pra, sei lá, ficar indo no cinema, ficar pagando restaurante, essa porra toda. Tipo, é bizarro, mas, tipo, meus primeiros encontros no Tinder já é pra fazer o que tem que fazer, entendeu? Você tá brincando? Você conseguiu isso? Não, eu só faço se não dá certo assim, eu nem saio com a pessoa, foda-se. Caralho, sério que você conseguiu? Eu nunca fiz isso, seu filho da mãe. Você conseguiu, cara? É, só sério? Me entendo, né? Tipo, vai meses, vai um monte de fora, vai menino mandando se tomar no cu, mas uma hora vai, né, cara? Pô, cara, e eu gastando com restaurante, não, Uber... não, vale a pena. Não, eu não tenho saco pra isso, mas nem fudendo, velho. Caramba, Paulo, você é malandro mesmo, cara. Então, meio que tá o negócio, né? Aquele negócio de você ficar usando a mesma coisa várias vezes, né? Você vai lá, aí você começa a se fuder com a menina, você paga, você é feito de trouxa, aí você, tipo, porra, uma hora perde a paciência de vez, né? Porque Chato pra não, caralho. Mas eu faço assim, Paulo. Eu deixo o negócio mais ou menos entendido que vai rolar a marmitinha. É, também serve. Também é uma ótima tática, né? Aí eu pago o restaurante, pago a cervejinha, pago o Uber, o motel, pã. Justo também. Só que a questão que... Só respondendo a minha própria pergunta, na minha opinião, essa menina de Tinder vale mais que a puta, por quê? A puta é mais gostosa, é óbvio, né? Tal, mas só que é o seguinte, a puta, o custo-benefício é uma hora, vamos colocar aqui, por R$150. É isso aí. A do Tinder você vai passar uma noite inteira, aí depois vai ter um reencontro, pá, vai ter é um negócio que no custo-benefício eu acho que vale mais. Só que tem o fator emocional e o fator mulher louca, que a gente já vai entrar lá, que eu sei que você tem muita história, que também dá uma desequilibrada, porque nesse sentido, a mulher louca, ela é capaz de fuder a sua vida, caralho. Cara, por causa de uma bimbada, você vai se fuder, cara. Porque o programa passado aí eu li o e-mail do rapaz, ô Paulo, conheceu a menina no Tinder, foi no motel, aí ele não deu bola pra menina, a menina pegou e sentou uma acusação de estupro nele, pô. Eu li no programa passado. Então quer dizer o seguinte, é uma questão assim, até meio filosófica, entendeu, Paulo? Tem que a gente teria que sentar pra conversar o que eu acho que é mais vantagem. É, vai depender da sua sanidade mental, né? Tipo, você tá no modo foda-se tudo, cara. Você vai ter boas histórias pra contar do Tinder, só que você, né? E outra, tem um outro ponto também, que assim, eu tipo, nunca saí com puta, mas eu acho que assim, ter aquele fator da conquista também é foda. Ah, tem, com certeza. Com certeza, tem. Né? Tipo, você conquistar a pessoa ali e tal, dá uma emoçãozinha a mais e tal. Ah, mas as mulheres hoje em dia, desculpa, só eu que tô falando, não é o Paulo, eu que tô assumindo, eu, Hernani Carreira. As mulheres hoje em dia estão com uns papos muito chimpanzé, Paulo. Tá difícil. Ah, cara, você vai no Tinder e não dá pra ligar pra papo, velho. Última coisa que eu quero saber é papo ali, porque não tem, não funciona. As últimas mulheres que eu andei conversando, Paulo, e não veio, não é assim, ah, você tá pegando mulher que não fez nenhum ensino fundamental. Não, mulher assim, comum no dia a dia, sabe? Mas, cara, é só papo chimpanzé, cara. Sim. Mas só papo. Eu consigo, Paulo, conversar com os caras, assim... Tipo assim, os caras da correria, da maloqueiragem, eu consigo conversar com esses caras normal. Agora, se for pra conversar com essas mulheres, os papos delas são pior do que os dos maloqueiros, porque é chimpanzé total, cara, assim, é papo, assim, de... Você viu... Pior que fica parecendo que eu sou arrogante, entendeu? Não, é isso, mas é tipo assim... Ah, você viu lá o Lucas Luco com o Pablo Vittar, que não sei... O papo não flui. Isso pra mim é outro idioma, não é o meu idioma, mas você entendeu? Não acha que se o papo fluísse muito ia ser pior? Porque eu, por exemplo, assim, se o papo flui muito bem, eu acabo me apegando, e não é o que eu quero, né? No caso do Tinder. Não acho que pode ser uma cilada? Pode ser. Aí tá, aí você entrou no Tinder. Vamos lá. As suas primeiras experiências, você lembra como é que foram? Ah, cara, eu sei que é muito, tipo, é um negócio que você enfrenta o seu próprio ego, né? Porque se você vai lá, você acha que vai dar uns match rápido e tal, e não é bem assim. Então você, basicamente, só toma no cu no começo. Você foi levando o rabo? Você foi levando o rabo só no vácuo, né? Só no gelo de todo mundo, e você foi, vai cair na autoestima um pouco. Mas aí depois, se tiver paciência, começa a desenvolver e tal, dá uns matchzinhos lá. Mas, pra falar a verdade, acho que meu primeiro encontro no Tinder eu nem devo lembrar direito, cara. Mas, tipo, que foi, sei lá, aleatório, assim, eu vou lá, saio com a pessoa e, tipo, depois disso meio que desaparece, sabe? E hoje em dia, toda vez que você dá um match e a menina combina de marcar com você, aí você já chama pro motel. Não, direto assim não. Eu puxo num papo e tal, ver se a conversa desenvolve, aí, pô, mais cedo ou mais tarde vai acabar chegando a putaria, né, virtual, assim, de conversar. Aí, nesse momento, a gente vê o que acontece, sabe, tipo, na real, não programo nada, assim, eu só vou levando, vou vendo até onde vai, mas na hora de pensar em sair, eu sempre acabo propondo isso. Isso já me deu um problema, já, uma vez. Como que foi? Porque, assim, pra começar, era uma feminista. Meio gordinho, assim, mas não era obeso. Começou mal. É, começou mal. Não, mas aí eu vi que era, falei, porra, vamos ver, né, deve ser engraçado. Aí eu comecei a conversar com ela e tal, e o papo tava fluindo muito bem, inclusive. E aí, eu não lembro se a gente tava falando de tristeza ou de morte, eu não sei que porra que era, assim, um papo assim, e do nada ela vem pra mim e fala, tipo, ah, vem aqui que eu vou te matar de prazer, ou eu vou... Eu não lembro qual que era a frase, mas era nesse estilo, sabe? Um estilo bem claro, assim, tipo, vamos fuder. E aí eu, bom, beleza, né, vamos combinar então, eu vou aí e a gente transa, tipo, e aí do nada, tipo, o assunto tava total, assim, aí do nada ela surta, ela fala, tipo, o quê? Mas não era isso que eu tava falando, né, não é só nesse sentido, como se eu fosse mente poluída, sabe? E aí, tipo, ela falou isso e ela começou a surtar, tipo, falar que, nossa, você é o quê? Um estuprador, não sei o quê. Que isso, Paulo, que ela isso. Ela começou a pirar total, velho, me xingar, então eu ficando quieto, né, só vendo. E ela me bloqueou do WhatsApp. E ela foi, de alguma forma, achou meu Facebook, foi lá no meu Facebook me xingar, do nada. Mandar mensagem. Mas por causa de uma coisa tão boba dessa, e cara. Tão boba. E engraçado é que, tipo, ela me bloqueou no WhatsApp e foi pro Face. E aí começou a me xingar no Face. Aí eu mandei ela tomar no cu, que eu já tava de saco cheio. E aí ela me bloqueou do Face. Depois que ela me bloqueou do Face, ela mandou SMS pra mim pra continuar me xingando. Tá brincando? Cara, ela foi em todas as redes sociais, uma por uma, me xingando e me bloqueando em seguida, cara. Eu não entendi. Se você nada. Come esse BO aí, Paulão. Cara, era uma mas merda. Ia te dar uma dor de cabeça, hein? Era uma merda porque, tipo, nas fotos lá era meio que enganação, sabe? Tipo, parecia muito bonita, mas era meio gorda, assim. E ainda bem que não deu certo. E ela falou que ia chamar a polícia, que ia chamar advogado, que a mãe dela é advogada. Eu falei, caralho, mano. É, tudo pé de breque, é, não é nada. Ô, Balão, fala uma coisa pra mim. O ouvinte que tá escutando isso aqui, Balão, como que... Vamos colocar assim, quais que são os indícios que você dá? Porque eu, você conhece mulher louca, então nós podemos falar assim. Fala pra mim os indícios de que uma mulher é desequilibrada, não precisa ser louca, não. Desequilibrada, BO, rabo de foguete, na sua opinião. Se ela fala que gosta de você muito rápido... Ô, oh, esse é isso bom, é, cara. É puta, fato. Cara, bom. É muito fato. Se ela falar que... Principalmente se ela inventar, tipo, ela, tipo, eu te amo, assim, sei lá, do nada, assim, tipo, pouco tempo. Fica chamando de amor? É, essa última maluca aí que quase me fudeu era amor, é, então, ficamos chamando de amor. Começar a falar que ama, que gosta muito, do nada, assim, sei lá, na primeira semana, cara, cuidado. E eu acho que isso é muito bonita também, é aquele negócio, né, bom demais pra ser verdade. Pelo menos no Tinder eu ainda tenho essa teoria na cabeça, cara. Tipo, a menina muito bonita tá no Tinder, alguma coisa não tá cheirando bem. O que mais? Cara, que mais pode ser, velho? Risada alta. Então, como eu tô no Tinder ali, eu acabo meio que no escrito, né, então... Não, mas tudo bem, mas vamos... Tá, Tinder legal, beleza, esse conselho é um puta bom, mas pessoalmente, assim, em geral, assim, é... mulher com risada muito histérica, eu tive uns problemas, eu acho que indica alguma coisa, será que não? Ou será que é viagem minha? Não sei, pode ser também, cara, porque assim, tipo, os problemas que eu tive no Tinder, cara, foi tipo relâmpago, sabe? Não deu nem tempo de eu raciocinar, caralho, o que tá acontecendo aqui, do nada deu a merda. Não, mas impossível, você nunca na sua vida, você saiu com uma mulher e você falou assim, essa mulher é completamente pirada, é louca, eu tô aqui numa merda, então, num rabo de foguete, você nunca fez isso na vida, cara? O problema é que eu vejo que é louca e eu ignoro, tipo, ah, beleza, é louca, foda-se, vamos ver onde vai, sabe? Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo depois que dá a merda, sabe? Então, porque ela ser louca pra mim não é tão ruim assim, sabe? Tá maluco, Paulo? Porque eu gosto das histórias, cara, eu acho um negócio que, tipo, é um negócio meio esquizofrênico, sei lá, cara, porque, tipo, eu sei que vai dar merda, mas eu quero contar a história depois, cara, eu quero ver o que acontece, sabe? Eu procuro o caos, cara, não tem o que fazer. Entendi. Aí, Bola, além dessa mulher louca, qual outra que você teve aí? Véi, tem duas histórias muito boas, cara, tipo, uma é aquela que eu já, as duas eu acho que eu já falei no grupo lá, não sei se você viu. Você viu a última recente que eu falei no grupo? Não vi. Tá, tem uma parte na íntegra que nem no grupo não tá, eu vou falar aqui depois. Mas vamos por partes. Teve uma que entrou nesse quesito de ser muito bonita e justamente falar que gosta de mim e tal. Que era uma japonesinha. Que eu conheci no Tinder e tal, beleza. Aí conversava e tal. Aí a gente marcou de sair, né? No mesmo esquema. Só que dessa vez não. Que dessa vez ela falou, tipo, ó, a gente não vai transar. Eu falei, beleza. Aí eu fui tentar fazer o mesmo esquema que você faz. Tipo, vou lá e vou ver se rola, sabe? Eu deixei meio implícito que ia rolar alguma coisa, mas ela tava falando que não. Eu falei, beleza, mas eu tava na minha cabeça, eu vou fazer rolar essa porra. Aí eu fui. Viajei 46 km até a cidade dela, beleza. Mas peraí, deixa eu só entender uma coisa. Você já tinha batido antes ou não? Não. Foi a primeira vez, tá bom. Isso, primeira vez. Aí eu fui lá até a cidade dela e tal. De carro ou busão? De carro. Você é boy, hein? Não, cara, não tem busão até lá, esse que é o problema. Mas você é playboy, que eu já vi umas fotos, você é playboyzão, você é ricão. Ricão, caralho, velho, tem um ninho que nem é meu da minha mãe, cara, porque é causa da minha mãe, ó que desgraça. Tá bom, aí você foi lá. E a batida, inclusive, por causa desse dia, mas vamos lá. Fui lá de carro, 3 horas da tarde, cheguei lá, daí, tipo, achei ela e tal, a gente ficou no carro, dando uns peg e tal. E aí a menina era bem safada, sabe? Tipo, ela do nada começou a subir no meu colo, tipo, de dia, sabe? Me beijar pra caralho. Eu falei, pô, vamos pro motel, né? Terminar isso aqui. Daí ela começou a falar que não e tal. Nessa brincadeira, velho, era 6 horas da tarde e a gente ainda tava lá. E eu com o pau explodindo, sabe? Porque ela era muito safada. E aí, do nada, tipo, começou a ficar tardezinha, mano. Ela começou a fazer um boquete pra mim dentro do carro. E eu já tava ficando louco, tava ficando maluco. Bom, e... deixa eu dar uma travinha nessa história aqui, ô Paulo. Você não acha escroto? Porque eu gosto de que a mulher faça uma chupeta, mas é o seguinte, eu gosto de tomar um banho antes pra higienizar, entendeu? Assim, agora quando tá assim, eu não gosto não, cara, fico assim pensando, ah não, tá sujo, cara. Ou não? É, na hora que eu tô com o pau duro, velho, é que nem tá bêbado, né? Porque ali você não pensa mais nada. Se a menina quiser chupar, fazer o que ela quiser, não tem pudores, né? Entendi. Tipo, no geral, eu concordo com você totalmente, mas ali na hora eu não vou falar, não, não chupa meu pau, sabe? Eu fui meio mal, mas eu entendi isso. Aí, beleza. Tava acontecendo tudo isso e eu tava maluco já. Eu falei, pô, vamos botar. Aí começou a dar uma briga por causa disso. Ela não queria ir de jeito nenhum. E ela saiu do carro. E aí deu essa briga, a gente meio que... Eu falei, tipo, ah, vai então, mas não volta mais, sabe? Ficou nesse esquema. E aí ela saiu e foi embora. E eu fiquei com o pau batendo no teto, desesperado, porque queria, né, porra. Tá tenso ali. E aí eu fiquei cabeça cheia, tava muito puto mesmo. Aí peguei o carro, né, e ia embora, né, pra casa. Liguei o carro, fui num cruzamento ali, tava mó trânsito, né, horário de todo mundo sair do trabalho. Tava mó trânsito parado ali, aí eu vi que tava abrindo o sinal e eu tava no cruzamento. Eu ia encaixar o carro no meio da muvuca ali, sabe? Aí na hora que eu fui encaixar, tava passando uma moto na faixa dupla, passando os carros. E eu não vi, porque eu não imaginei que ia passar a moto subindo, ultrapassando todo mundo. E a moto subiu em cima do carro, cara. Bateu no carro, dois motoqueiros, caiu deslizando, tipo, em câmera lenta, sabe? Foi até bonito de ver. Sei. Deslizando em câmera lenta, os dois... Não fez nada em ninguém, tipo... Ah, o cara ficaram bem. Ficaram bem, mas a moto do cara deu uma zoada. E o carro deu uma batida também, de leve, assim. Aí, cara, eu falei, puta que pariu, eu nunca tinha batido o carro na vida. E bati em duas pessoas. Eu falei, caralho, e agora, velho? Aí dei a ré no carro, parei ali, tava muito nervoso. Aí desci, os caras estavam bem e tal, fui lá pedir desculpa. Aí o cara, ah, puta merda, essa moto aqui, acabei de arrumar e tal, não sei o que... Ah, você não fez isso, cara. E o pior, os dois, puta cara de bandido, velho. Os dois. Eu não sei e aí? Se... E aí? Eu fiquei nessa, né? Tipo, e aí? E agora? Comecei a conversar com os caras ali e tal. O cara não tava bravo, sabe? Tava com educação. Porque eu fui tão gentil que os caras... O cara ficou com dó de mim. Que eu tava quase mijando nas calças. Aí, beleza. É, eu falei, mas viu, qual que é o procedimento agora pra gente arrumar isso aqui, né? Eu nunca Você quis ligar pros homens, lógico. Não, cara, porque eu realmente não sabia, eu perguntei pra ele, porque eu não sabia o que fazia, não fazia a menor ideia, eu sou bocozão. Eu falei pro cara, viu, qual é que é o procedimento quando bate o carro, não sei o que faz agora. Ele falou, ah, geralmente a gente vai na polícia e tal, e abre um B.O. Eu falei, ah, beleza, então vamos até a polícia e abrir um B.O. E ele vira pra mim e fala assim, ah, só que eu não posso ir até a delegacia. Porque tá fugido. Porque eu tenho umas pendências lá e tal, não posso ir. Eu falei, puta que pariu, velho. Olha onde você se meteu, Paulão. Céu, que situação do cara. Eu comecei a tremer já, eu tava tremendo. Eu falei, puta, então vamos ver, eu vou arrumar o dinheiro pra você. E ele falou que tinha nota, né, que tinha acabado de arrumar a moto. Ele tinha nota e tudo, eu falei, não, beleza, eu vou pagar, quanto que vale? 1.500. Beleza, eu não tinha nada ali, não tinha dinheiro nenhum. Aí o que eu fiz? Liguei pro meu pai. Meu pai não atendia, tinha ido viajar. Falei, puta que pariu, agora, véio? Não tem dinheiro. Aí o cara, eu fiquei nessa, né? Falei pro cara, pô, não tem dinheiro aqui, meu pai tá viajando. Ô Paulo, mas você só bateu o pega, falou, oh, não, dou um milzão aqui, ó, na mão. Quer? Sim, eu não tinha milzão na mão, esse que é o problema. E aí? E aí, daí ele queria ficar com o documento do carro e como garantia pra eu voltar outro dia e trazer o dinheiro. Eu falei, nem fudendo. Deixar o documento do carro com o cara que é um bandido assumido ali, nem a pau, velho. Aí eu liguei pra aqui em casa, falei que o meu tio e minha tia, que eles estavam aqui em casa. Aí eu falei, viu, eu expliquei a situação, tava com o celular falando com o meu tio e o cara do lado. Eu falando, viu, aí você traz o dinheiro aqui que o cara precisa receber e tal da moto que bateu. Aí meu tio falando pra mim, mas viu, você tem que ir na delegacia abrir um B.O., e pra eu explicar pro meu tio que o cara não podia ir na delegacia. Tipo, que é praticamente falar que o cara é um bandido, né? Eu falava, mas ele não pode até a delegacia. E meu tio, por que ele não pode ir na delegacia? Meu tio tava bravo, já tava puto. Eu falei, viu, só traz o dinheiro aqui, só vem aqui, você, minha tia, traz o dinheiro. E a gente resolve aqui. Mas viu, eu não vou aí assim, eu vou aí, mas eu vou chamar a polícia. Eu vou levar a polícia junto. Porque se não abrir o BO, o cara pode receber o dinheiro e pode falar que processar. Você não pagou. Né? Pode falar que você não pagou bosta nenhuma. Eu falei, não, você não tá entendendo. Ele não pode. Eu falava assim, tipo, dando destaque, sabe? Tipo, ele não pode. Não pode até a delegacia. Você tá me entendendo? Deixa eu falar com a minha tia. Eu falei que a minha tia, ela tava mais calma. Falou, não, então, beleza. Eu vou aí, a gente vai e a gente vê o que faz. Aí eles estavam vindo. Meu tio putaço. Aí nessa... Mas esse tio seu, ele é parceiro seu, gente boa. Ou não, você ligou pra um tio aleatório que não tem contato nenhum com você? É meio aleatório. Isso. Caralho, é sério, Paulo? É, porque não tinha o que fazer. Tipo, depois eu ia pagar ele e é isso. E aí eles estavam vindo. E enquanto eu tava no telefone falando com o cara e tava dando essa treta, o cara tava saindo de fina ali. Mas tipo, pra ir buscar o tal do recibo lá da moto, sabe? Só que eu sou meio paranoico, eu já tava pensando, puta, o cara tá vendo eu falar com o meu tio aqui, acho que ele ouviu falar de polícia, ele tá indo buscar uma arma na casa dele. Eu falo, não, tô indo na casa, assim, porque foi muito rápido, sabe, ele nem esperou eu parar o telefone. Ele pegou e saiu, e ficou outro cara comigo lá, eu tremendo, né. Tipo, na minha cabeça o cara tinha ido buscar uma arma, meu tio tava vindo com a polícia, que ia dar o fim do mundo. Sei. E aí eu tava tremendo lá, falando com o parceiro dele, falei, esse cara é de boa? E o cara, ele é de boa, né, mas só não pode mexer com ele, que ele é foda. Ele tá foda. O cara já tá deixando tudo explícito que eu tava fudido, né, que o cara é bandido foda e eu tava na merda. Ah, cara, eu sei que aí, puta, foi os 40 minutos mais longos da minha vida, cara. E eles foram lá, aí tipo, ele voltou, o cara voltou, meu tio e tal, com dinheiro, trouxe dinheiro, o cara mostrou nadinha. À vista? À vista. Deu dinheiro. Puta merda. R$1.500, cara. O boquete mais caro da minha vida. Deu dinheiro pro cara, o cara não tinha arma, não trouxe arma porra nenhuma, né? Na real, meu tio chegou calmo e tal, porque minha tia veio acalmando ele. E aí, meio que foi só um susto, mas puta que susto. Não, mas o cara não veio depois com um papinho de processo, não? Não, nunca mais vi o cara até agora. Isso aí já faz um ano ou dois, talvez. Nunca mais vi o cara, graças a Deus. E a sua mãe ficou putaça? Não, cara, ela tava chorando, coitada. Ela tava preocupada porque bateu o carro. Não tava nem aí, tipo, dinheiro, essas coisas, sabe? E seu tio? Também não, tipo, todo mundo ficou muito, muito de boa, compreensível. Porque eu tava muito mal e tava muito na cara, me chorando e tal. Puta, foi horrível, cara. Porque, tipo, agora é engraçado, tipo, eu ficar lembrando. Mas na hora, puta. Aí sua mãe não solta mais o carro, tá bom? Não, de boa, cara. Super, ela é muito de boa, sabe? Tipo, ela não se pega material assim, sabe? Tipo, ela, bateu o carro, não, bom que bata, porque ninguém rouba, ela faz essas coisas. Mas o carro ficou muito detonado, Paulo? Não, só deu uma batidinha de lado, na verdade, não fez nada no carro, mas na moto do cara, porque o cara caiu com a moto na pista e foi uma bosta. Entendi. Ô, Paulo, você falou que você tinha duas histórias, uma já foi, qual que é a outra? Sim, a outra, cara, é a mais recente, que na real não foi Tinder nesse caso. Foi assim, eu tava, tipo, tem uns grupos no WhatsApp que eu converso e tal, e tem uma galera, né, uns amigos, assim, pessoal do Brasil inteiro que eu conheci na internet. Sei. E aí, do nada, entrou umas pessoas novas, sempre entra umas pessoas novas, entrou uma menina. Aí, beleza. Aonde que entrou? No grupo do WhatsApp. Esse aí não tem nada a ver com Tinder, mas é uma história de putaria. Não, entendi, mas é grupo, assim, de quê? Explica aí. Ih, cara, isso... isso aí era uma história, pô, que é assim, completo, porque é uns grupos de zoeira, velho. Tipo, mas não é zoeira, entendi. Assim, amigos, é de zoeira de a gente pegar contatos... totalmente bizarros e doidos, assim, e ficar zoando as pessoas, sabe? Porque é uma pessoa muito doida. O cara explica com calma aí, se quiser. Porque aí é tá meio extenso. Mas beleza. Aí ela entrou no grupo. Ela tava no grupo lá e eu achei ela muito gente boa, muito bacana e tal. Conversava com ela ali no grupo, conversava com a galera. Aí ela me chamou no PV, aí começou os papinhos e tal. Só que ela é do Rio Grande do Sul. E eu não tava nem um pouco afim de começar um relacionamento com alguém que mora no inferno, né? Não, na puta que pariu. Aí eu tava desencanado, né, tipo, mas aí ela começou com uns papos assim, tipo, ah, ano que vem eu vou morar em São Paulo, e que janeiro, fevereiro, será que mês ia vir pra cá e tal, não sei o quê. Aí eu comecei, putz, será que pode dar certo isso aqui? Porque ela vai morar em São Paulo, então daria certo. Aí eu comecei a abrir a guarda pra essa porra, né. E aí começamos a conversar e abrir a guarda, e aí começou já os papinhos de ficar, de se conhecer e tal. E aí dei essa trela, eu abri esse espaço pra gente começar a conversar e até vir a namorar, talvez, no futuro, né? Eu queria conhecer ela. Aí beleza. Sei. No final das contas, tipo, ela ia vir, por exemplo, no mês que vem agora, sabe? Nem chegou a data ainda. Mas ela decidiu vir antes, em janeiro, só pra me ver. Tipo, ela pegou o avião lá da puta que pariu do sul. Agora? É, foi tipo 16 de janeiro. De janeiro? Que dia que... Você tá brincando? Sim. Ela veio de lá pra cá? De lá pra cá pra me ver. Só pra me ver. Pra mais nada. Ia dormir na sua casa, óbvio. Não, a gente ia pegar um hotel lá em Campinas. Que tipo... Você tá brincando, Paulão? Foi isso. Você pode dizer em qual cidade você mora? Eu moro em Sorocaba. Caramba, mas de Sorocaba em Campinas é um chão. É, dá uma hora e pouco. Mas, pô, tipo, pra mim tava de boa, né? Ela tava vindo lá do sul, não ia poder reclamar. Porque, cara, ela fez cada bizarrice, velho. Tipo, ela... Pra você ter uma ideia. Aí que tá o ponto da menina ser muito... impossível. Você é fé da puta, hein, Paulão? Você encostou em Campinas nem pra avisar nós aqui pra não tomar uma cerveja. Cara, nem sei onde você mora, velho. Achei que você era de Minas. Não, eu sou de Minas, mas eu tô morando aqui perto. Eu tô morando em São José dos Campos. Mas uma hora nós temos que se encontrar aí pra tomar uma cerveja, Paulo. Com certeza, velho. Mas então... Tipo, ela é impulsiva a ponto de, por exemplo, eu vou no show do Ozzy. Ela, tipo, eu falei, pô, quer ir no show do Ozzy? Falei, mas por educação, sabe? Ela do nada foi, comprou o ingresso e, ah, beleza, vamos lá, vou com você. Do nada, cara. Sério? E gastou uma grana com o ingresso e ia vir aqui, pegou avião, R$600 de avião e ia pagar o hotel. Mas ela é ricona, então. Não, cara, ela ganha, sei lá, R$2.000 por mês. Ela é encarregada de uma loja. É pobretona, não é não. É, cara, eu não sei o que aconteceu, cara, mas... É, eu posso saber o que aconteceu, mas é pro final da história que vai tudo encaixar. Mas então, ela veio, cara. Ela veio, ela ia pagar o hotel até, tudo, ia pagar tudo. Mas qual que era o plano? Vocês iam ficar em Campinas e ia no show, é isso ou não? Não, não, o show seria, nem aconteceu ainda. A gente ia ficar em Campinas pra se conhecer. Tipo, ia ficar no hotel 2 dias e depois ia embora, cada um pro canto. E aí ela veio, beleza, a gente se conheceu, tudo maravilhoso. Você já tava apaixonado? É, eu tava bem amadinho nela, mas ela tava bem mais. Sei. E aí eu tava, pô, deixando rolar, cara, total, pô, tava pensando já, planejando, porque eu penso muito no que vai acontecer depois, né, eu sou muito ansioso, já tava pensando em morar junto, já tava pensando em um monte de coisa, e aí, cara, ela veio, beleza, a gente tava dando tudo certo, tava tudo maravilhoso, aí passamos o final de semana junto, foi legal, foi fofinho. A bimbada foi massa? Foi maravilhoso, pô, a mina é completamente tarada, queria foder 24 horas, meu pau chegou a estalar de dor. E era gata. É, era bonita, eu acho ela bonita, magrinha e tal. É meu estilo, cara. Meu estilo pra, pra namorar, assim, eu gosto. Aí ela foi embora, beleza. Aí ela chegou lá, cara, deu 2 dias. Mano, recebi uma mensagem no Facebook. O cara que ela falou que era ex dela. Ela falou que tinha tido um relacionamento, isso é uma notícia importante. Ela tinha um relacionamento de 5 anos e foi o único cara que ela namorou. E eu falei, pô, então é uma pessoa decente. Eu tive essas... Fui ver o Facebook dela, vi que não tinha... Tinha foto, só foto antiga com o cara, e não tava falando namorando, não tinha nada, tinha poucos amigos, poucas coisas no Facebook, é outra coisa que eu acho importante, uma pessoa discreta pra namorar, sabe? E aí deu esses 2 dias, o cara mandou, que é o suposto ex, falou, viu, cara, vou até abrir essa porra aqui do Facebook e vou ler o que ele me escreveu pra não falar bobagem. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, achei. Cara, é inacreditável o que eu falar pra você. Tipo, ele veio me falando, tipo, olha, eu não quero estragar seu relacionamento, mas essa menina tava namorando comigo até agora. Ela é a minha namorada, ela falou que foi aí fazer teste da firma, e ela foi ficar com você e me traiu. Quer ver? Eu vou ter... Mas como que ele sabia disso? Então, ela contou pra uma amiga dela do trampo, que ia vir pra cá me ver. Pra uma ou duas pessoas. Aí ele pegou e mandou mensagem pra você. Pra mim, ó. Eu vou ler. Lê aí, isso, Paulo, pelo amor de Deus. Sou o fulano, namorado da fulana. Talvez você não saiba, mas nós terminamos no dia 16/1/2018. Percebi que alguns meses ela não saía do celular e comecei a desconfiar. Quando ela começou a namorar contigo, ela ainda estava... Peraí, deixa eu me arrumar aqui, que é um negócio importante. Ela ainda estava... Peraí, percebi que alguns meses ela não saía do celular e comecei a desconfiar. Quando ela começou a namorar contigo, ela ainda estava na minha casa. Ela morava com o cara, então. Ela saiu... Olha, filha, cara, da puta. Ela saiu de lá perto do dia 10 de dezembro, que daí ela foi morar sozinha. É, mas continuamos nos falando e nos vendo. Eu dei uma TV pra ela quando ela se mudou e continuei levando almoço normalmente pra ela no trabalho dela. Ela veio na minha casa algumas vezes também e até transamos. Eu fazia tudo por ela enquanto namorávamos, mas nesse último ano eu não pude dar muita atenção para ela, pois estava muito ocupado com o TCC e trabalho. Mas ela sabia que era somente algo temporário, e que depois que eu finalizasse tudo, voltaria ao normal. Ela não esperou e me traiu contigo enquanto eu estava morando na minha casa. Esse final de semana que ela foi te ver, ela tinha dito que ia passar em Porto Alegre em um treinamento da empresa tal. Não quero estragar o namoro de vocês, apenas estou te avisando para não confiar nela. Ela me fez de trouxa porque não queria perder as mordomias que eu dava pra ela. Ela manteve dois relacionamentos sem se preocupar que estava enganando os dois. Ela passou fingindo comigo, até mentiu que me amava. Quando eu descobri a traição há 2 dias, eu fui na casa dela confrontá-la e ela, na cara de pau, disse que era mentira. Confessou apenas quando eu disse que já sabia de tudo. Ela teve inúmeras chances de terminar comigo e não terminou. Não confie nela. O próximo a ser feito de trouxa pode ser você. Foi essa a mensagem que o cara me mandou. Véi, isso aí é bizarro. Você tá brincando, Paulo. Aí você pegou e ficou sabendo disso. Pera aí, vamos por partes. Você respondeu o que pra ele? Aí eu falei, viu, você deve ter alguma prova e tal. Aí ele me mandou prints. Aí, cara, como eu, tipo, eu não quero cometer nenhuma injustiça também, eu peguei daí os prints pra ela. Mas você é cabaço, Paulo, não era pra fazer isso, Paulo. Mas por quê? Eu fui falar, viu, explica isso aqui. Tá, aí continua. Tá, aí ela falou, é mentira e tal. Aí eu falei, não, beleza, eu tava muito calmo na hora. Aí eu falei, beleza, é mentira, então, beleza. Aí eu fui, cara, porque eu, no fundo eu sabia que não era mentira, mas vamos, pra não ficar o peso na consciência, né, a dúvida. Falei, viu, você pode pegar esse programa aqui, passar o programa pra ele, você filma o seu celular e com o print, só pra gente ter 100% de certeza. O cara foi lá, fez isso, ele tava fazendo isso, eu tava torcendo pra ele nunca mandar, sabe, porque eu queria, tipo, na minha cabeça era impossível isso acontecer, porque ela parecia ser muito correta. Gente boa. Correta, justa, digna. E aí ele fez isso, pegou, filmou e me mandou. Aí eu falei, puta que pariu, não é possível, cara. Aí eu mandei pra ela, aí ela foi tão cínica, cara, que ela falou que o vídeo era mentira. Que, tipo, não, ele mexe com design e tal, ele mexeu no vídeo. Eu falei, caralho, daí ficou nesse lenga-lenga. Ela falou que era mentira, eu com o vídeo, com a prova na mão, corri atrás da internet, ver se tinha como fazer isso. E tinha como burlar um vídeo, e era um negócio muito impossível. Aí ela do nada me mandou mensagem, tipo, não, o amigo dele tá aqui, ele vai ligar pra você, ele vai confessar que ajudou ele a fazer esse vídeo. Eu falei, mas viu, isso aí não vai me provar nada, cara, é só uma testemunha. Eu quero que, já que esse cara ajudou ele a fazer, eu quero que ele faça um vídeo meu fazendo a mesma coisa, alterando mensagens minhas, como se eu não tivesse mandado, entendeu? Sei. Aí eu falei pra ele pra fazer isso, e foi só aí, cara, que ela parou de negar. Que ela ficou o dia inteiro, cara, o dia inteiro negando. Você pediu o quê, Paulo? Como é que foi que você falou? Porque assim, ela falou, tem um amigo, tá. E aí, o que você falou pra ela? Eu falei, viu, não quero que ele ligue pra mim falando que ele ajudou, isso aí não me prova porra nenhuma, eu quero que ele faça a mesma coisa que ele ajudou ele a fazer, supostamente, né, porque não foi porra nenhuma. Porque ela falou que o cara fez um vídeo fake das mensagens dela, e eu falei, pô, então faz o mesmo comigo, faz o vídeo fake das minhas mensagens, então, daí eu quero ver se é verdade, entendeu? Porque aí prova, olha, aí prova. Nossa, foi inteligente, foi inteligente. Prova dos 9, né, então. Aí ela finalmente assumiu, e o pior, cara, o que me deixou mais puto, é que nesse meio tempo, que foi um dia inteiro isso, e nesse meio tempo ela pegou, foi lá no trabalho do cara, do ex, e falou assim pra ele, viu, você vai lá, você vai falar pro Paulo que é tudo mentira, que você tá mentindo, senão eu vou me matar. Ela foi isso, foi torturar a cabeça do cara, véio. E o cara fez o quê? Segurou a bronca? Não, cara, ele tava desesperado, velho, coitado. Porque, tipo, é óbvio que é um negócio que ela tava manipulando ele, né? Ele veio falar comigo, tipo, a gente ficou meio quase que brother ali na hora. Tipo, não, cara, e você agora... Você conversou por voz com ele? Eu mandei um áudio de voz, mas foi tudo pelo WhatsApp o resto. Ele tava desesperado, tipo, achando realmente que ela ia se matar. Eu, uma bosta dessa vai se matar onde, Paulo? É, eu falei, porra, isso é uma merda dessa. Deixa se matar você. Uma bosta dessa aí, velho. Eu meio que quase falei isso pra ele. Eu falei, cara, já parou pra pensar que a gente tá eu e você aqui pensando na melhor forma de lidar com ela, sendo que ela foi uma filha da puta enganando nós dois. A gente começou a rir junto ali, tipo... Deixa uma bosta dessa morrer, ué, foda-se. Eu dou 38 pra ela e falo, tá aqui, ó, 5 balas. Se falhar primeiro, você continua apertando que vai, uma hora vai. Cara, é aquele negócio, né? Você não pode confiar em ninguém, velho. Porque era uma pessoa que parecia digna, parecia legal. Tipo, cara, aí não. Mas aí, Paulão, pera aí, pelo amor de Deus, volta lá. Aí ela pegou e abriu o jogo. Aí ela começou a falar o que pra você? Que eu já tenho uma ideia, vou dar um palpite antes de você falar. Fala. Ela vai dizer assim que ele não dava atenção pra ela, que ela tava muito sozinha, por isso que ela fez isso. Foi essa história ou não? É, foi mais ou menos, falou, na real... Filha da puta, elas faz isso, é que ela não falou isso porque isso ia ficar mais feio pra ela, né? Ela falou que não tinha mais amor, que não sei o que... Isso, que ela queria cambada terminar. De fé da puta. Ela falou pra mim que ela não tinha coragem de terminar, porque ela nunca tinha terminado um relacionamento, não sei o que... Foi. Elas fazem isso mesmo, cambada de vagabunda, filha da puta. É isso mesmo que elas fazem, desse cara, jeito que você tá falando. Que, ah não, porque acabou o amor. Acabou o amor, você termina com o cara, ô filha da puta. Não faz isso com as pessoas não, ô vagabunda, filha da puta, não é? Exatamente, 5 anos, cara. 5 anos de relacionamento, tem nem, tipo... É um negócio de gratidão com a pessoa. Tipo, ó, eu não gosto mais de você, você vai lá, fala, obrigado por tudo e segue a vida, cara. Pô, 5 anos, não tem consideração, cara. Consideração de falar pra pessoa que não dá mais, sabe? E vai lá e trai a pessoa. Puta, é foda, cara, é foda. E ela morava com o cara dava TV pra ela, devia pagar tudo pra ela, velho. É foda, velho. É inacreditável. Isso aí é que tá o negócio que eu nem cheguei a falar. Mas no essa grupo. História foi de tirar o fôlego, hein, Paulo? Então, mas ainda não acabou. O que foi mais foda ainda. Tipo assim, ela veio pra cá, ela falou assim que tava tomando pílula. Ai, segundo. Meu Deus do céu. Ah, olha essa bosta. Olha essa história. Ah, tá meu tomando... Deus do céu. Tá tomando pílula. Beleza. Vamos lá. Foi sem camisinha. Foi sem camisinha. E mais. Ah, meu Deus do céu. Ela pedia pra eu gozar dentro. Não, pá. Implorava. Eu não fiz nenhuma vez dentro, porque eu sou meio paranoico. Na minha cabeça, ela tomava remédio e eu tirava e tava 100% ok. Só que quando ela voltou pro sul, ela botou um áudio falando que não tinha tomado porra nenhuma de remédio. Véi, eu fiquei tão cagado, velho. Mas tão cagado. Que, tipo, e o pior, tipo, não é nem isso. O pior é ela pedir pra eu gozar dentro. Uma pessoa que eu conheço faz 2 meses, cara. Ela tá, meio que tava pretendendo ter um filho comigo do nada, assim. Tipo, nem me conhece direito. Como pode, cara? Você consegue raciocinar como que a pessoa chega a esse ponto, cara? Tipo, ela não me conhecia. Mas eu vou falar uma coisa aqui, Paulo, que não pode falar, não, Paulo. O quê? Eu vou falar bem baixinho aqui pra ninguém ouvir, porque não pode falar. Mas ela não sabe onde você mora. Cara, eu não sei o que ia fazer, cara, porque ia dar uma merda inacreditável. E o mais negócio, eu mais estranho. Mas tava nada, não, mentira. Ah, então, foi assim. Ela mandou um áudio pra mim falando, ó, eu não tomava pílula, era mentira. Eu fiz um teste aqui e deu positivo. Só que, cara, eu tava tão cagando. Pô. Aí pega a foto no Google lá mostrando que tá positivo. A mulher fez isso comigo já uma vez, fingir que tá grávida. É. Pega a foto no Google, edita lá, teste positivo, vai e joga a imagem do Google. Tem mil maneiras de fazer isso, só que assim, eu tava tão cagando e andando pra essa bosta, porque tipo assim, eu sofro muito quando, por exemplo, dá algo errado num relacionamento que ninguém podia fazer nada, sabe? Só aconteceu, coisas ruins acontecem e não dá certo, ninguém sabe explicar, mas quando a pessoa é uma filha da puta, eu não sofro, cara, eu não sofro. E quando deu essa merda, cara, quando chegou no final da tarde... Eu fui jogar bola com os meus primos. Falei, foda-se essa merda. Larguei lá, botei o celular no modo avião e fui. Na hora que eu voltei, ela já tinha mandado o áudio, já tinha se arrependido, porque provavelmente era mentira. Ela mandou outro áudio falando, ah, fiz outro aqui, deu negativo. E ela, pô, falou um monte de merda lá, que tipo, mentia, desmentia, sabe? Eu cheguei, olhei as mensagens e falei, pô, tá de boa, ela tava mentindo, então foda-se. Só que aí no outro dia, cara, eu sei que com certeza é mentira, mas é engraçado. Tipo, no outro dia ela pegou... Disse que tava no hospital desde as 3 da manhã, 3 da tarde, sei lá que hora. E que tinha tido um aborto precoce. Nem nossa, sei se isso existe. Cara, que tava sangrando lá desde que hora. Eu falei, cara. O cara é só Miguel, cara. Eu suponho que isso é uma puta mentira, mas verdade, cara. Eu dei uma puta de uma Paulo, sorte, né? Porque essa mulher é completamente louca, cara. E você ainda veio falando no começo da entrevista. Não, mulher louca eu ganho no, só na escrita. Tá aí, olha a loucura que você entrou, cara. É, cara, pra tudo acontecer assim, pra ela vir lá da puta que pariu, dá pra mim, tipo, tem mas uma coisa... Mas como que tá a história hoje? Agora aqui, como é que tá? Você bloqueou essa bosta de tudo? Como é que foi? Ah, cara, eu bloqueei de tudo, só que era fake pra me stalkear, sabe? E põe chip novo, me liga. Aí eu falei, eu desbloqueei. Eu deixei um chip desbloqueado lá no WhatsApp. E aí de vez em quando ela me puxa assunto e eu respondo da forma mais fria possível. E é isso. Eu vou vendo o que acontece, só porque... Não... E com o camarada que foi chifrado, você fala ainda ou não? Acabou? Não falo ainda. Mas tem um negócio nessa história, porque assim, o ingresso ainda tá com ela, né? Do dia do show. E eu não vou parar de ir nesse show nem fudendo, eu vou nessa porra. Eu tô com medo de encontrar ela lá no dia do show. Ah, mas vai encontrar, Paulo. Vai encontrar. Eu vou encontrar ela com uma faca, né? Vem querer me matar essa porra. Ô, Paulo, larga a mão desse show. O Ozzy Osbourne já tá velho, já vai em outro show. Jamais, é o último show dele, tá louco. É o último? Aham. Uhum. Eu não posso falar. Eu falei pra ela que eu não vou. Espero que ela não ouça esse podcast. Vamos ver o que acontece. Paulo, mas que loucura, Paulo. Essa história, você derrubou o programa. O programa não tem mais... Não tem mais o que fazer, gente. Vamos acabar o programa aqui, porque é um louco, cara. Que loucura, cara. Pô, parece história de filme, parece, cara. Parece, né, cara? É inacreditável, cara. É inacreditável. Eu espero que eu não tenha esquecido nenhum detalhe, porque foi tanta coisa, cara. Tanta merda nessa história que puta que pariu, cara. Mas como é que você fez pra trabalhar com a cabeça quente? Deve ter sido um inferno pra você. Então, tipo, eu trabalho com as fotos, então é mais final de semana, então... E aquela época ali era janeiro e tal, tava de boa até, assim, eu... Pô, fiquei com a cabeça cheia, tipo, um dia ou dois, cara, porque no resto, cara, eu fiquei tranquilo. Que foi... Ô, Paulo, mas você tá vivendo só das fotos agora? Então, tem as fotos e tem o negócio do poker também, né? Não sei se eu falei pra você. Você tá ganhando dinheiro com poker? Tô. Tô começando, na real. Você é playboy mesmo, hein, Paulão? É, cara, porque é o último tiro do revólver, né, cara, se não der certo... E faculdade, você tá fazendo alguma coisa ou nada? Não, faculdade não, eu tô estudando poker e fotos. Só? Só, é. Mas essa não é coisa de playboy não, cara, porque o cara chegar ao ponto de pensar em ganhar dinheiro com poker porque tudo deu errado. Mas, ô Paulão, o que vai ser as metas desse ano aí? Fala pra mim agora, o que no final do ano vai ver se você cumpriu? Qual que vai ser as metas pra esse ano aí? Então, cara, o que eu quero é continuar com as fotos e tal, que, tipo, eu já tô com uma rendinha aí meio que fixa, aparecendo com as fotos, e juntar a renda do poker com isso. Eu queria fazer pelo menos uns 1.500 por mês com poker, eu não vou ver se consigo. Mas é tenso, cara, é um negócio que demora muito pra desenvolver, eu comecei faz pouco tempo. Mas, entendi. Eu tô tirando o quê? Uns 400 conto por mês, eu acho, com isso. Só com poker. E com as fotos? E com as fotos tá dando uns quase 2.000. Você é um filho da puta, cara? Sério? Sim, é. Só eu queria fazer assim, tipo, 2.000 de foto e 1.500 de poker. Esse era caralho, meu... cara, você é playboyzão mesmo, cara. Ah, porra, cara. Pô, cara, daria 3.500, é um salário justo pra morar sozinho, porque eu não tenho ninguém, eu quero... Puta, né? Que pariu, cara. Você não paga aluguel, mora com a mamãe? Então, mas é, eu já me sinto um fardo imenso, né? Então a ideia é essa pra morar sozinho, porque... Ou você junta renda e tem, sei lá, um emprego que paga 1.800, 2.000, ou você não mora sozinho, cara, porque esse dinheiro que as pessoas ganham emprego normal, assim, é muito pouco pra morar sozinho, né? Entendi. Né? Bom, Paulão, não vai dar pra contar todas as histórias de Tinder, essa aí já foi de tirar o fôlego. É, eu guardei a melhor pra cá. Quero agradecer aí, e vamos acabando o quarto bloco aí. E o especial de carnaval, como vocês sabem, os ouvintes sabem, aí a gente vai colocar... Sambas clássicos aí, grandes sambas. Gosta de samba, Paulão? Samba de raiz, ou não? Cara, eu ouço mais pela nostalgia, assim, de imaginar o povo antigo, assim, com... Nossa, eu também tenho isso, olha coincidência. Porque era mais bonito, né, o carnaval. Nem, eu não gosto bem do carnaval hoje, mas, tipo, o carnaval antigo, assim, é um negócio mais bonito. Eu também, mas eu acho a música boa. Então, vocês, ouvintes, agora vocês vão ouvir uma música que eu gosto muito e um cantor que eu gosto muito. É um sambista antigo chamado Adoniran Barbosa, que é o grande Adoniran Barbosa aí. É ele que fez aí o Trem das Onze, que é a música mais famosa dele, mas não nós vamos tocar mais famosa não. Nós vamos tocar, vocês vão ouvir duas músicas separadas aí, porque uma música complementa a outra. É uma história que é contada em duas músicas. A primeira se chama Saudosa Maloca, que é a história... É real, não é história inventada, é uma história real que aconteceu, que o Adoniran Barbosa, pra quem não sabe, até o final da vida, ele morou em favela, ele morou em, né, em favela. Só que naquela época, favela era de outro jeito, não era favela igual hoje, não. Favela era, tipo assim, eram aqueles cortiços, né, estrada de terra, essas coisas. Hoje em dia, favela já é sinônimo de tráfico, de droga, apesar que naquela época também já tinha, né, essas coisas. Mas era menos. Só que essa Saudosa Maloca é o seguinte... É uma história real, na qual o Adoniran Barbosa conta de um período da juventude dele, que ele construiu um barraco, e moravam ele, o Joca, que é um amigo dele, e o Mato Grosso. Por curiosidade, esse Mato Grosso é o pai do Aquiles Priester, que toca no Angra. É o Mato Grosso que aparece nessa música. E aí um trator da prefeitura veio e teve que destruir o barraco dele. Ele conta essa história, que é uma história, uma música triste. E aí, o complemento dessa música, que termina a história, que fecha o arco, que eu não vou dar spoilers aqui, vocês vão escutar aí, que é muito legal a história, é o Abrigo de Vagabundos, que conta o que aconteceu depois que o barraco foi demolido, e o que aconteceu com os personagens, né,

que não tem onde dormir. Bom, gente, pro último bloco aí, do especial de carnaval, hoje eu trouxe aí um maluco, mas maluco do bem, maluco do bem. É um cara que eu conheci aí, nessa loucura toda de podcast, é um cara que eu já considero aí um parceiro meu. O cara é muito gente fina, muito bacana, engraçado pra caralho, toda vez que ele conta as histórias dele eu casco o bico. E ele veio contar uma dessas umas histórias malucas dele aqui. Hoje eu tenho a honra de receber o Luiz. Fala, Luiz. Fala, Hernan, meu parceiro de Sociedade Primitiva. Tamo junto. Tamo junto, Luizão. Como é que tá aí hoje? Tá tranquilo? Ah, hoje tô de boa. Esperando Super Bowl, ver o que pega. Mas você hoje tá de folga, tá sossegadão. Sossegadão, né, velho? Só de boa. Ontem encheu o caneco ou não? Enchi um tiquinho, viu? Mas só foi até a pá da tarde, só. Hoje eu tô de boa. Ô, Luiz, hoje é um programa especial de carnaval, tudo. Eu queria que você contasse pra mim aquela história que é muito boa da vez que você tava lá numa casa cheia de macho e cheia de mulher do carnaval que você foi passar. Como é que foi essa história aí? Conta aí desde o começo pros ouvintes. O negócio é o seguinte. Aqui em Minas Gerais, aqui, rola um carnaval em Diamantino, que é famoso pra caramba. Aí, fomos lá pra casa, os caras alugaram lá. Mulherzada, churrascada, cachaçada. E o povo tudo doido nessa casa. Aí nós ficamos lá 5 dias. Aí no terceiro dia que eu cheguei da rua, tinha comido, tava de pau duro. Ia no quarto, o quarto era misto. Aí tinha mulher do meu lado. Mulher foi liberou lá na hora com o povo lá, tudo dormindo lá. Você não precisou nem chavecar ela. Você não precisou nem chavecar. Não, só pus a m de alma. Mas ela não tava bêbada, nada não, né, Luiz? Pelo amor de Deus. Não. Não. Não, eu já tava querendo já, pô. Tá querendo já? Não, já tava querendo já, eu já tinha dado. Aí foi só madeirada. Só madeirada, né? De leve, né? Senão o povo acorda da B.O. Mas ela não chonou, não, você não, bicho? Chonou nada, só. O povo é safado, só. Ô, Luiz! O povo vai pro carnaval, é pra putaria, só. Esse carnaval de Diamantina foi maneiro, assim. Você recomenda pros ouvintes? Recomendo, mas hoje eu tô recomendando mais o de BH. O que tem de bom no de BH? Fala aí. Ah, o de BH é o que rola, tem mulher demais. E lá tem viado demais. E os viados estão lá, não pegam as mulheres, e sobra as mulheres tudo com os pais, né? Não precisa falar nada. Mal carnaval de BH é muita, muita, muita droga, não é, ô Luiz? Ué, como todo carnaval, né? Mas lá é mais fácil ainda. O povo vende na rua, só. O povo lá sai gritando assim, cerveja, pó e bala. Sério? Sério. Eu fiquei assustado no dia que eu vi. Eu fui amparado a única vez que eu fui. Eles vendem na cara dura, pra mim não. Você tá quanto tempo já sem dar sem usar droga? Fala a verdade, não mente, pô. Não, eu não minto, não. A última vez que eu usei, semana passada. Semana passada? Eu uns raios de leve, né, pra quebrar o clima. O que que você usou? Um raio, né, pra quebrar o clima. Raio? É, ué, pó. Ah, você chama pó de raio, entendi. Aqui é raio, fala. Aí fala uma coisa pra mim, você não é de forma alguma, Luiz, você não é viciado, né? Ah, que eu saiba não, porque quem é viciado fica na igual louco, eu pago as contas. É tipo beber cerveja, mesma coisa, mesma droga. Já deu bad no você, Luiz? Bad, aquela que você já usou alguma coisa e deu uma bad forte no você? Conta a história aí. Que isso, toda vez que você dá uns raios, você fica muito doido, outro dia é só bad, filho. Só querer morrer. Mas você sente um vazio? Como é que é? Não, você fica bad porque seu cérebro foi muito atingido com muito... Vamos falar pra você. Muito instinto, fraga de alegria, serotonina no talo. Aí no outro dia, essa serotonina tá baixa. Até ela chegar ao nível de produção normal pra você ficar normal, demora. Aí você... Tipo bad, sabe? Mas isso aí é normal que acontece. Mas eu não recomendo ninguém usar nada, não, hein? Cara, eu faço assim, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Droga não presta, não. além desse carnaval de Diamantino, você falou que teve mais um que ficou marcado na história. Qual que foi? De BH do ano passado. De BH do ano passado? É, foi bom demais. Nossa, mesmo. Eu devia ter pegado nós 17 mulheres em 2 dias que eu fui lá. Mas madeirou tudo, não? Não. Lá não deu pra madeirar, não. Porque rua, né, velho? Meter na rua é tenso. Você pensa assim, meter lá, chega um doido. Mas você é um sem vergonha, Luiz. Você é um picareta, porque você é dono de uma empresa de pintura e você não paga um motel pra você ir dar uma bimbada, cara? Você é sem vergonha, Luiz. Não, só, mas lá na rua é só pegação. Você pega um... Mas não dá pra dar um chaveco, não? Não, isso aí você tem que pegar a mulher mais linda do mundo, né? E mesmo o povo lá tá doido, vocês não querem saber de sair do lugar que está pra ir em casa, pra ir em motel, não. Lá o povo é pra zoar, picareta mesmo. Isso mesmo. Ô Luiz, explica pro ouvinte, que tem muito ouvinte que é tímido e tal, e eu, por exemplo, pode falar até pra mim, porque eu nunca curti um carnaval, eu vou curtir a primeira vez um carnaval, em 25 anos, a primeira vez que eu vou curtir um carnaval vai ser esse ano. Ixi. Explica certinho, ô Luiz, pra nós aqui, dá um tutorial com tempo livre, você não precisa se preocupar com o tempo, como que, vamos supor assim, tem que abordar uma mulher no carnaval, como é que é assim, explica aí. Porque, mano, não é igual numa balada, que você tem que chegar trocando ideia. Lá, você não vai conseguir trocar ideia porque a música vai estar alta. Como que faz, Luiz? Explica aí, dá o seu tutorial aí, manda bala. Não, e um tutorial? Quem sou eu pra fazer tutorial de alguma coisa nessa vida? Quem sou eu? Aí você me bota no sinuca, irmão, não tem como, né? Eu também tô no cu de mal. Você tem que... O negócio é o seguinte. Eu pra mulher, ela olhou pra você, nem fala, só chega em boas. Tá não, que se pensar, não faz não. Se a mulher te cortar, você chega em outro. Tem muita coisa, né? Só isso. Em carnaval, é só isso? Né? É, em carnaval é, você vai perder tempo conversando com mulher, tem tanto de mulher que tem lá. Não tem mas e a questão de briga, ô Luiz? Você já viu muita briga feia no carnaval? Nossa senhora, ano passado em BH, só pancada diferente, batendo no outro, rafada, policial nem entra no meio, só olha. Teve alguma briga feia que você se recorda, assim, que foi engraçada, sei lá, icônica, que você se lembra? Ah, não. Eu fiquei assustado, mas eu gosto de ver, sabe? Ver briga é bom demais. Só assistir. Né? É, mas eu entro em briga nem a pau. Falou comigo que é pra brigar, meu filho, eu tô aí correndo milhas em distância. Você é só mulher? Só mulher, né? Vai. Vou pra caçar a briga, chegar todo arrebentado dentro de casa, sair pra zoar e chegar destruído. Não rola, não. Ô Luiz, você falou pra mim, você falou pra mim que o seu dinheiro atualmente da pintura é só pra moer, festa e curtição, é verdade isso, Luiz? Vai, é o que tá rolando no momento, né, meu parceiro, o que eu posso fazer? Mas você tem que tira um pouco pra você reinvestir, pra você comprar uma ação, alguma coisa, Luiz? Não, eu vou fazer, mas por enquanto, é porque tem mais ou menos só um ano só que eu tô louco assim mesmo, de ficar zoando. Antigamente eu não fazia porra nenhuma, ficava só dentro de casa mesmo. Mas eu sempre fui. Ô Luiz, fala. Não, pode lá, termina aí. Não, porque antigamente mais, eu namorava e tudo, ficava mais dentro de casa. Você era Santinho? Não, é Santinho. Foi a primeira vez que eu comecei a usar droga, eu já tinha 25 anos. Ó, você demorou. Demorei, então. Nem cigarro eu fumava. Só. Agora eu fumo cigarro, faço as putadas e tudo. Ô Luiz, conta a história da vez que você entrou na festa sem pagar e, passou, e furou a fila. Como que foi essa história? O negócio foi o seguinte, cheguei no carnaval sexta-feira, né? Já dropei um doce pra ficar daquele jeito. Na rua mesmo, o cara já vendeu, saindo da rodoviária. Aí os povos foram inventou de... Já começou bem, né? já começou daquele jeito. Saí pra putaria, então vamos. Tá de tumba. Você não pode fazer essa parada sozinho, então você toma no cu. Você tendo parceiro pra colar com você, e dá mais. Não, vai você andar de muita gente. Aí você não perde. Você andar de 5, 6 que é o ideal. Aí beleza. Aí papo vai, papo vem, cervejada, zoação, junto com aquele tanto de gente na casa. Aí você voltou pra festa. E nessa festa, nessa casa que eu tava, esse amigo meu, dois é DJ. Esse cara que eu tava. O outro cara também era DJ, tinha meu primo, a mulher dele e tinha um outro pessoal lá com nós. Aí nós fomos pra uma festa, que era tipo uma rave que tinha na rua. Aí chegamos, a rave acabou, fomos pra um bloco. Aí, depois do bloquinho, os meninos iam tocar uma ia tocar na boate lá. Aí, chegando na porta da boate, uma fila do quarteirão, irmão. Aí, nós já tava doido mesmo. Falei assim, você quer saber do negócio? Eu vou falar que eu sou DJ, eu vou entrar nessa porra aqui. Passando na frente desse posto. Ah, não é possível, tá, cara. Como você é sem vergonha? Vamos ver, né, o que que pega. Aí, chegamos lá. Já sabe, eu perguntei o... Quer tocar o nome do dono da boate, né? Tinha contratado ele, pra não chegar carão. Cheguei pra dona, falei assim, cheguei na fila lá, o povo, foi, eu falei pro meu colega assim, fala comigo que eu sou DJ. Tem que passar, que eu tenho que tocar. Aí beleza, cheguei lá na portaria lá, falei com a mulher assim, eu sou DJ, eu vim tocar aqui. a fila tá grande demais, eu não posso ficar esperando não, que eu vou tocar daqui 15 minutos. De jeito. E aí? Começou a olhar o nome na lista, não achava. E o povo querendo entrar, e eu lá na entrada lá, e o povo querendo entrar. E ela procurando outra lista. Ah. Ela falou assim, não, você tá mentindo, senhor. Cadê seu nome, não tá aqui? Eu tô mentindo, eu sou o DJ, como é que eu tô mentindo? Pode olhar no Fly aí o nome do DJ. Ah. Eu falei até o nome do DJ lá pra ela. Ah, você meteu esse Miguel! Ué. Já olhei a hora que tava, porque quando a festa, cada DJ toca uma hora. Porque ninguém sabe quem que é DJ, não, Luiz? Vamos ser sinceros aqui, para com a hipocrisia. Ah, eu sou fã do DJ. Ninguém sabe, rapaz. O cara liga um pendrive lá no computador, toca uma musiquinha lá, faz que... Ah, eu sou DJ. Vai tomar no seu cu, rapaz. Não é, Luiz? Não. Tem DJ foda pra caralho. Ah, mas ninguém conhece DJ, não, Luiz? Não, o povo de eletrônica conhece. Principalmente de BH, o povo é fissurado. Lá é igual rock pra eles, eles conhecem tudo. Mas o galera que faz a festa mesmo, é a maioria de gente terceirizada, só que é contratado, segurança, esses negócios, não sabe de nada, não. Sei. Aí foi, me falou assim, não, você não pode entrar. Não, falei assim, você quer que eu ligue no dono da boate que tá dando pra mim? Eu falei, não, então não precisa não, pode entrar. Aí entrou eu, esse colega meu, e o cara mesmo que ia tocar lá, que era outro colega meu. A fila entrou depois de uma hora. De E essa noite foi boa? Nossa, foi top demais. Que isso. Foi foda mesmo. Compensou esse Miguel. Ô Luiz, conta pra mim agora aquela história, por favor, que eu casquei o bico. Da vez que você tem uma empresa de pintura, você teve que uma vez... Uma cliente uma vez queria dar pra você. Como é que foi esse esquema aí? Conta aí como é que foi. Ela trabalhando na casa da mulher lá, né? E pai, todo dia essa mulher comprava cerveja e mandava beber. Eu falava assim, como é que eu vou beber trabalhando? Você tá doido demais, se eu subir na escada aqui e cair, como é que eu faço? Eu pagar a aposentadoria por acaso? Então não tem como. Mas no dia lá de tudo, tava acabando o serviço mesmo, né? Foi, começou a beber lá, aí eu falei, só vou tomar um copo de cerveja com essa mulher. Mas você tava sozinho aí, ou você tava com algum ajudante? Tava com ajudante, deu por sim. Aí papo vai, papo vem, comecei a beber umas e a mulher não era daqueles elegantes que você quer encarar assim de frente, não. Você fica meio vacalhado. Não era muito provida de beleza, não. É, não era, como se diz, deficiente facial, né? Quando falar outra coisa, aí beleza. Mas o Mai foi isso mesmo, aí. Ela foi lá e depois, dois dias depois, veio aqui em casa. Aqui, falei, não, mas foi até você falou. Eu lembro que até que você falou pra mim assim: ah, teve um dia que eu tava meio pra baixo, meio triste. Falei, ah, pode vir, então aí que eu comecei, não foi? Foi, eu já tava bebendo. Eu falei assim: mas você tem que vir, tem que trazer pelo menos 5 latão, senão não vai rolar, não. Aí depois ela quis enquadrar com você de novo, não foi? Quis, aí eu falei assim, não, agora não aguento um cara mais, não. Era só quando tava louco, dia. Só aquele dia mesmo, não dou conta mais, não. Ô Luiz, qual que foi o rolê mais louco da sua vida? A noite mais louca, assim, que você lembra na história, assim, que você fala, puta, esse dia foi loucura total. Tem alguma que você lembra? Ah, foi uma das primeiras rapes que eu fui na vida, velho. Nós chegou lá no rolê lá, inventamos, tomamos um doce lá. Doce, pra quem não sabe, é LSD. Pra quê, meu filho? Meu primo sumiu, ninguém sabia onde é que tava. Nós caçando esse menino e não achava ele nada. Cadê esse menino? Quando nós foi ver, o menino tava dormindo dentro do banheiro que dormindo, pô. Você não acredita no treino. Você tá brincando, aquela sujeira, ele dormindo lá? Dormi lá dentro do banheiro químico, sentado na privada. Ah, aí falou que assim, isso. O que você tá fazendo, é isso? Eu falei, ah, só vim cá mijar, só tem um minuto que eu tô aqui. Cabeça, né? Porque já tem três minutos de caça. Ninguém sabe onde é que você tá, toma no seu cu. Eu comecei a falar de com nós. Nós tudo doido aqui nessa porra. E aí, rave é tudo no meio do mato, só. Não pega celular, não pega nada. Nossa, mãe, que perigo, cara. Perigo, por isso que eu falo. Se for mexer, que loucura, igual não recomendo ninguém. Mas quem for mexer, tem que ser pelo menos tipo inconsciente, porque barato é louco. Ô, Luiz, agora fala uma coisa pra mim. Esse ano aí, começou agora. Como é que tá o seu ano até aqui, nesses primeiros dias aí? Uai, tudo sob controle. Só coisa boa vindo, carnaval chegando semana que vem, né? Tava no BH de novo. Ah, você vai passar em BH? Eu vou lá pra casa do... E quando você vai pra lá, você gasta muito? Ixi, pior que gasta, vou ver. Carnaval, você tem que ir pelo menos com R$1.000 pra gastar. Que isso, Luiz? R$1.000, cara? Você tá... Ô, você é playboy, Luiz. Vai tomar no seu cu, cara. Você é playboy, cara. Playboy, mano. Eu vi as suas fotos da sua casa aí. Você tem maior casa de playboy. Você é playboyzão do caralho, cara. Por que você deve trabalhar por hobby? Ah, é? Por hobby. Vai nessa pra você ver. Hobby é só do Batman. Não tem hobby, não. Você é playboy, admite. Vai, Luiz. Hobby. Sou não, velho. Quem dera se eu fosse, eu ia falar de boca cheia que eu ia ser playboy. Quem dera. Sou pobre fudido. Mas R$1.000, é cara? R$1.000 é dinheiro pra caralho, cara. Pra você jogar dinheiro assim, não é, não? Ah, é, ué. Mas compensa a zoeira, né? Tem história pra contar. Senão não é, tem história, né? Tem gente que gasta R$1.000. LOL, por que eu não posso gastar R$1.000 na rua? Cada um com seus rolês, né? Eu não gosto de ficar dentro de casa. Tá doido, carnaval, todo mundo zoando dentro da casa com o dia do bolso. Entendi. Ô Luiz, e questão de amizade, assim? É, você já teve amigo aí que era da bagunça, casou, aí abandonou a amizade? Porque tem muito isso aí, não tem? Tem. Tem um primo meu que foi nosso que começou a N-Rave esse trem. E morava comigo lá na República. Meu irmão, eu mesmo. Mas aí, nós separou, que eu voltei pra Curvelo. Isso era a faculdade lá em Sete Lagoas. Aí, ele foi morar, arrumou uma mulher e foi morar com ela no BH. Abandonou a zoeira, mas todo rolê que eu vou pra lá, nós cola ainda, vou me rir, essas paradas. Mas no dia a dia assim mesmo, é mó quietinho agora, meu filho. Mas ele não ficou cuzão com você, não? Não, da onde? Você não teve nenhum amigo que casou aí, para de falar com a pessoa? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Não, comigo não. Meus amigos é tudo mais novo que eu. Tá? Tudo 22, 23 anos. 17 anos. Ah, você é o tiozão do rolê. É, eu tenho 27 pra eles, eu sou um idoso, meu filho. Pra eles eu já tô aposentado, só que eu sou mais doido que eles ainda. Não consigo parar não, e eles já querem. E ô Luiz, você pretende casar, ter filho, ou essas coisas não passam na sua cabeça? Claro que eu pretendo. Se ficar só zoando, não leva nada a ninguém, não. Se uma mulherzinha pra dar uma quietadinha, né? Fica de boa. Entendi. E a vida de zoeira não leva nada a ninguém, não. Mas enquanto você tá, você tem que aproveitar e zoar, porque se também você não sabe a rua nos rolê, mulher não vai bater na porta da sua casa pra te dar, não. Você tinha que sair, zoar, conhecer gente. O mais importante de arrumar uma mulher é você conhecer gente. Porque na internet hoje não, é difícil você pegar mulher, só se for no Tinder. Porque você chega na mulher na internet, tem 1.000 negros dando ideia nela. Você tem que dar a ideia mais foda do planeta pegar ela. E mesmo assim, ainda tem outros caras dando a ideia que você tá dando, se bobear. Que é melhor pra ela, velho. Agora, já no rolê, já tá lá. Já tá livre, leve e solta. Aí é muito mais fácil você pegar ela lá. Aí vai que vai. É, é mais fácil você pegar ela lá, porque se a gente tiver na internet, vai ter que arrumar, sair da casa dela. Aí já vai um tanto de empecilho aí, né? Nessa parada. Se você já tiver no rolê, é 80% mais fácil. Entendi. Ô Luiz, pra gente terminar aqui, fala pra mim qual que vai ser as metas desse ano aí, da sua vida. E fala as metas aqui, que lá no final do ano nós vamos ver se você cumpriu ou se você não cumpriu. Qual que são as metas aí pra esse ano? As metas minhas pra esse ano são trabalhar muito, né? ganhar dinheiro, tentar um Enem aí cabuloso e ver se eu compro um carro, né? Nós uns ladinhos, né? Ver o que acontece. Qual carro você tem que comprar? Um Gol Bolinha? Um Gol Bolinha, um G3zinho, qualquer um. Só não quero moto, porque moto é perigoso demais. Aí depois que você comprar o... Depois que você comprar o carro, vai botar a moezada tudo pra dentro. Vai. Aí comeu o Brasil, né? Não tem jeito. Aí é comer o Brasil inteiro. Quem quiser, né? Carro aqui no Brasil é igual a rola grande. Se tiver um carro, você pode ter um pinto de um centímetro, porque a mulher tá lá dentro chupando. E eu falando assim, uai, cadê que o... delícia. Cadê o mastro, né? Cadê o mastro pra nós subir em cima? O carro é seu mastro do Brasil, né? Chega de... Quem não tem pau, tem mastro. Ai, ai, ai, essa foi foda, Luiz. Ô, Luiz, então ai, é isso aí, cara, quero agradecer. Eu sei, pedir pra você dar um recado aí pro povo, pra gente encerrar aí o programa. Manda um recado aí pro pessoal que tá escutando. Recado que eu dou é que... tenta viver a vida do jeito que você acha que você vai curtir bastante. Não ficar pensando muito em problema, que não adianta ficar pensando. Quebrar o pau nisso aí, porque a vida é muito pequena pra ficar pensando em problema aí. Ficar só tomando o cu. Você ficar dentro, só com problema na sua cabeça e não fazer nada, só vai virando um monstro na sua mente, te consumindo. Eu acho que a pessoa tem que fazer isso. Procurar uma coisa que gosta de fazer e pegar e quebrar o pau. Bom, gente, é isso aí. Eu agradeço vocês terem ouvido até aqui. Agradeço todos os ouvintes. Se vocês quiserem mandar e-mail aí, vocês já sabem o endereço. Curtam a página lá, por favor. Fortaleçam. E agora, pra encerrar o programa aí, nós vamos do grande Bezerra da Silva. Gosta de Bezerra da Silva, Luiz? Gosto, é foda demais. Tem coca aí na geladeira, meu irmão. É isso aí. A música que vocês vão ouvir agora, gente, é uma música que eu acho muito engraçada, mas é boa também. Ela é engraçada e é boa, que é a música Se Leonardo da Vinci. Que ele diz o seguinte, se Leonardo da Vinci, né, Leonardo da Vinci, por que que eu não posso dar dois? Dar dois significa fumar maconha. Ele perguntando pro delegado. Aí o delegado dá um fumo nele, entendeu? A música é engraçada, escuta aí. A música é boa, pode ouvir. E é isso aí, gente. Valeu! Falou! Despede aí, Asno! Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei um sacode regado a tapa, pontapé e pescoção. E eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando, vai se abrindo, malandro, e me conta tudo como foi. Eu respondi, se Leonardo da Vinci, doutor, por que é que eu não posso dar dois? A parada é essa. Aí o doutor mandou assim pro malandro, se liga. Leonardo é Leonardo, me disse o doutor, ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade pra dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre favelado, só deu dois, vai ficar grampeado no 12. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei um sacode regado a tapa, pontapé e pescoção. Eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando, vai se abrindo, malandro,